Olá, aqui é o Thiago, obviamente. Hoje é dia 12/4/2020, são 9:09 da manhã. Eu acordei faz algum tempo, fiquei enrolando na cama e fui dar uma volta, dei uma volta aqui pelo bairro. O bairro, aliás, está vazio porque corona, todo mundo de quarentena. E eu andando por aí e eu tô um pouco resfriado, ou seja, estou com coronavírus. Mas enfim. É, como dito, já dito, esse podcast vai ser um podcast de leitura de e-mails e um podcast também que eu vou falar um pouquinho sobre minha situação atual, bem resumido, porque assim, eu até me surpreendi um pouco, porque eu avisei no podcast, no último podcast que eu fiz, e num post também na aba comunidade aqui do YouTube, eu avisei que eu ia ser a última leitura de e-mails por um bom tempo. E eu achei que todo mundo ia cagar pra isso, ia falar foda-se, sabe? Até porque nos últimos podcasts, o número de views, o número de likes e o caralho despencou, porque agora eu tô falando mais de filosofia de fato do que, sei lá, sobre minha vida, por exemplo. Então por isso eu achei que todo mundo ia cagar e foda-se, ia vir um número de e-mails normal, mas não, veio e-mail pra caralho. Eu tô com acho que 12 ou 13 e-mails pra ler. É, ou seja, eu vou tentar falar o que eu tenho para falar, meio resumido, porque senão depois eu não vou aguentar falar de tanto e-mail que eu vou ter para ler. Sei lá, vamos ver. Se esses 12 e-mails forem e-mails muito grandes e tiver, sei lá, mais de uma hora, eu já tô cansado de falar, eu vou dividir esse podcast em duas partes e aí semana que vem eu gravo a segunda leitura de e-mails e tal. Não sei. Como eu disse, eu não sei se são e-mails, eu não abri nenhum. Então eu não tenho como saber se são e-mails grandes ou curtos ou sei lá. Mas enfim, eu quero dizer que eu estou um pouco surpreso das pessoas terem se importado com isso de alguma forma. E aliás, já começando a falar sobre o que eu tenho para falar, como vocês devem ter percebido, eu de alguns meses para cá eu mudei bastante a temática do canal. Quer dizer, eu ainda ando falando sobre coisas da minha vida, algumas coisas de teor mais pessoal e tal, só que não é mais o foco desse canal, basicamente. Alguém certamente pode perguntar para mim, ah, por que, Thiago? Por que você não tá mais falando da sua vida? Eu gostava de ouvir seus causos de vida, você contando, sei lá, das coisas que te acontecem e tal. Por dois fatos bem simples, eu não falo mais muito da minha vida pessoal aqui. Primeiro que eu acho que já tem podcast demais que faz isso por aí, tipo, e sinceramente eu não quero ser só mais um podcast que faz isso. Esse é um ponto que, e sinceramente também eu me pergunto, cara, por que que eu vou ficar falando da minha vida? Por que que vocês se importam tanto em saber da minha vida? E esse ponto tem relação com o segundo ponto. O segundo ponto é, hoje eu namoro. E a maioria das histórias que eu contava aqui, sei lá, de causos com puta, causos de bebedeira, causos de tomação no cu e tal, eram causos da minha vida de solteiro, de tipo, de quando eu podia sair por aí, beber pra caralho, foda-se, sabe, ir em puteira, esse tipo de coisa. E hoje em dia, obviamente, eu estou namorando, ou seja, obviamente, eu não posso mais fazer uma série dessas coisas. Então, simplesmente, primeiro que eu não tenho mais interesse em falar nisso, porque eu acho que já tem muita gente fazendo isso, e eu não tenho lá histórias, uau, não tenho mais tanta história foda assim pra contar. E eu namoro, então eu não tenho mais essas histórias de, sei lá, de briga, de puteiro. É óbvio que eu ainda posso me meter nessas merda. Mas assim, hoje em dia, tem dois fatores também relacionados a esse lance do namoro. Hoje em dia, primeiro, eu não tô mais nessa vibe, nesse clima de, sabe, de ficar saindo, de fazer merda, coisa de jovem, saca? Eu não tenho mais pique pra isso, por isso mesmo, pelo próprio fato em si, quanto também pelo fato de que eu estou com 27 anos. É algo que eu já tô falando há alguns podcasts. Eu estou com 27 anos, eu estou chegando na casa dos 30. Tô mais próximo agora dos 30 do que dos 20. Ou seja, eu não tô mais na idade. Quer dizer, é que assim, na minha cabeça, quando você ainda é jovem, adolescente, tem ainda na casa dos seus 20, 22, 23, ainda se justifica você sair, fazer bosta, beber, sabe? Querer pegar mulher, travesti. Tem uns caras aí da esgotosfera que é virado nos travesti, esse tipo de coisa, saca? Ainda tem uma explicação, eu ainda acho que é uma fase que se justifica você fazer esse tipo de merda. Mas quando você chega lá nos seus 25, 26, eu acho que é uma idade boa para você tomar vergonha na cara, sabe? Para você olhar para tua vida, e se tua vida não tiver já bem estruturada, que é o meu caso, por exemplo, você tomar vergonha na cara e falar: "Ah, chega, chega, já deu, agora tá na hora de começar a levar as coisas a sério". E eu, como eu disse, eu estou nessa fase de começar a levar as coisas a sério. Eu já tenho 27 anos, daqui a pouco eu tenho 28. E eu não vou querer estar com 28 anos, 29, 30 anos e ainda saindo pra beber pra caralho, pegar mulher, travesti, puteiro. Sabe, isso é coisa tão de nego que não cresce mentalmente falando, de nego que permanece nos 16 anos a vida inteira, saca? Nada contra quem faz esse tipo de coisa, mas isso é algo que pra mim já não faz mais sentido. Eu tô numa fase agora que eu tô muito mais preocupado com o meu futuro, com se eu vou ter dinheiro amanhã, se eu vou conseguir ter uma casa amanhã, se eu vou conseguir pagar minhas contas amanhã. Eu tô muito mais preocupado com isso do que com, sei lá, beber, ficar louco, foda-se, sabe? Viajar pra pegar mulher, esse tipo de coisa, sabe? Eu não tenho mais pique pra isso. Eu tô sentindo isso nas mais diversas áreas da minha vida. Até, por exemplo, trilha. Para quem me acompanha, por exemplo, em Instagram, Facebook, sabe que eu faço trilha, que eu gosto de fazer trilha. Só que mesmo trilha é algo que eu sinto que eu já não tenho mais tanto pique. Tanto pique no sentido de fazer isso constantemente, sabe? Teve uma época que eu fazia trilha, tipo, uma vez, às vezes até uma vez por mês, sabe? Uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Hoje em dia eu já não tenho mais tanto pique. Hoje em dia, sei lá, para mim o nível ideal é tipo uma vez a cada 3, 4 meses, assim, para fazer trilha, sabe? Eu não tenho mais aquele pique de todo mês, todo mês, todo mês. Show, por exemplo, também. Show era um bagulho que teve também uma época da minha vida que, porra, uma vez a cada 2 meses eu ia em show. Tinha show perto de casa, show de banda da cidade eu ia também. Hoje em dia é algo que eu só vou assim, se for uma banda que eu gosto muito e eu tenho dinheiro sobrando. Aí eu penso em, agora se é uma banda que eu gosto, mas não tanto assim, é algo que eu fico: "Ah, cara, R$ 200, entre comprar, sei lá, 5 livros e comprar um bagulho pro show, eu acabo comprando 5 livros, sabe?" E tem outra coisa também, dinheiro. O mundo gira em torno de dinheiro e eu não estou, no momento, ganhando muito dinheiro. Ou seja, eu tenho uma série de preocupações mais de ordem, mais prática na minha vida. Eu não vou ficar ser aquele jovem merda que evita as preocupações através de bebedeira, através de putaria, através de, sabe, o típico gado comum, que todo mundo aí chama de gado, que é o cara que evita os problemas da própria vida com bebida, com, sabe, com mulherada, com putaria. Enfim, eu não tô mais nessa etapa de vida. Até porque, repetindo, eu estou namorando e, sinceramente, eu encontrei uma boa mulher, digamos assim, uma boa namorada. E, inclusive, aliás, não vou falar muito sobre isso daqui aqui, porque eu não quero arranjar treta e tal, mas eu diria que o meu relacionamento com a minha namorada é algo que refuta pelo menos uns 50% dos argumentos de MGTOW, Red Pill e os caralho. Por quê, resumidamente? Porque eu tô passando pela pior fase financeira da minha vida, e é algo que eu já tô falando pra vocês faz um tempinho. Eu tô passando por fase de pleno aperto financeiro, não tenho dinheiro pra fazer porra nenhuma praticamente. E isso já faz alguns meses, não é? Tipo, começou ontem. Faz, sei lá, uns 4 meses já que eu tô numa situação financeira bem merda e ainda há de se estender por mais algum tempo. E ainda assim minha namorada tá comigo. Óbvio, 4 meses não é muito tempo. É algo que uma mulher decente, como é o caso dela, ela consegue aguentar. E obviamente vocês vão falar: "Ah, mas se você ficar anos, é óbvio que ela não vai ficar com você." Sim, é óbvio, e é óbvio, e é extremamente lógico que se eu ficar, sei lá, 5 anos empregado, 5 anos sem ganhar dinheiro, qualquer pessoa, independente de se é homem ou mulher, não vai ficar com outro. Porque pensa, você gostaria de estar. Ter um relacionamento sério e duradouro com alguém que está há 5 anos na mesma, que está há 5 anos desempregado, 5 anos sem ganhar dinheiro, 5 anos sem conseguir comprar nada, sem conseguir fazer nada, sem conseguir viajar com a namorada, sem conseguir fazer dar nenhum presente para a namorada, sem conseguir fazer porra nenhuma, que sempre é a mesma coisa. Você conseguiria estar 5 anos com a mesma pessoa vivendo sempre a mesma coisa? Não, não que seja ruim. Mas é algo que com o passar do tempo tende a ficar tedioso, sabe? Esse é um dos principais problemas barra desafio de qualquer relacionamento a longo prazo. Com o passar do tempo, se você não vai criando novas coisas ou simplesmente diversificando as coisas, tende a ficar muito tedioso, sabe? Tende a perder um pouco aquele encanto, digamos assim, da pessoa, independente de se você é homem ou você é mulher. Se você, o cara ou a mina fica 5 anos estagnado, é óbvio que a pessoa que tá com ele vai começar a pensar: será que eu ainda devo continuar com ele? Tô há 5 anos vivendo a mesma coisa? Isso não é questão de, ah, é porque as mulheres são hipergâmicas. Não, qualquer pessoa é assim. Sabe, enfim, o que eu tava falando é que, continuando, é que o meu relacionamento com a minha namorada é um relacionamento que refuta aí uns 50% dos argumentos de MGTOW, Red Pill, caralho, porque eu tô passando por uma das minhas piores fases, especialmente financeiras, e ela tá comigo, sabe? Ontem mesmo ela veio aqui em casa, a gente passou a tarde junto, a gente assistiu um filme, a gente não fez nada de muito diferente do que a gente faz. Mas mesmo assim foi um tempo bom com ela. Foi um tempo que, quando ela saiu daqui, ela falou que gostou muito do dia e tal. E, enfim, sabe? Ao contrário do que os MGTOW e Red Pill de internet falavam desde o começo, que, ah, ela vai te trair, come ela logo, que senão ela vai te largar, ela vai achar outro. Ah, daqui a 1 ano ela já não vai estar mais gostando de você, ela vai querer provar outras picas e tal. Não, não, não, só não, sabe? Quer dizer, sei lá, vai saber se ela tá me traindo, mas pelo caráter dela, pela personalidade dela, não é algo que eu aposto, sabe? Porque pelo que eu conheço dela, mesmo se um dia ela me traísse, por exemplo, eu iria perceber que ela mudou, sabe? Eu iria perceber que tem algo de errado. E até o momento, no nosso relacionamento, nada aconteceu assim. Não teve nenhuma ocasião que ela estava, sabe, meio muito diferente do normal. É óbvio que tem umas variações de humor, tem TPM, ela é diferente. Todo ser humano, esse que é o problema, ter que ficar provando pra MGTOW, pra Red Pill, seja lá o que for, que mulher também é um ser humano, sabe? Todo ser humano tem suas variações de humor, isso é normal. Homem também tem variações de humor. Tem dia que eu tô mais a fim de fazer X, tem dia que eu tô mais a fim de fazer Y, tem dia que eu tô mais disposto, tem dia que eu tô mais querendo ficar o dia inteiro na cama, sabe? Isso é normal, isso não quer dizer que ela tá te trocando, que ela quer outro. Ah, enfim, enfim. E além dessas razões, para eu não estar mais falando muito da minha vida pessoal aqui, porque hoje em dia a minha vida pessoal é um tanto quanto pacata, e sinceramente eu prefiro assim do que aquela vida de putaria e sabe, aquelas coisas que eu já narrei por aqui. Além desse fator, tem também o que que eu ia falar? Eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci, peraí. Enfim, tem o fato por si só de que hoje em dia eu tô muito mais interessado em falar e discutir, por exemplo, sobre filosofia, do que, sei lá, sobre minha vida. Por exemplo, minha vida, como eu tô falando aqui, não tem nada de muito interessante acontecendo na minha vida. E, sinceramente, eu não tô mais, sabe, muito apto, muito disposto a ficar abrindo aqui a minha vida pessoal para um monte de cara na internet que eu não conheço, saca? Não que, sei lá, por exemplo, eu não poderia trocar ideia com vocês pessoalmente, não que, sei lá, nunca aconteceria um encontro aí de ouvintes. Inclusive, eu dei uma oportunidade pro pessoal do podcast pro encontro que eu fiz em janeiro. Encontro de ouvintes e tal, e que sabe quantas pessoas foram no encontro? Além das pessoas de sempre, que é o pessoal da esgotosfera, que é os que eu chamo de degenerados, além deles, que eu já conheço todo mundo, foi tipo um cara que é dono de outro canal, que inclusive eu tava crente de que ele não ia. Ele tava falando que tava chegando, tava chegando, tava chegando, e nunca chegava, e aí ele acabou chegando de fato. E só veio ele, sabe? Assim, no encontro que eu fiz de ouvintes, que eu falei para todo mundo: ó, vai ser tal dia, tal hora, encontro em tal lugar. E no fim das contas não foi ninguém, saca? Então, ou seja, não é algo que eu, sabe, que eu boto muita fé de que eu. Primeiro que eu não tenho, mas. É que assim, quando você. Eu não sei, a maioria do pessoal que me escuta Talvez não esteja ainda na faixa etária, na minha faixa etária de 27 anos. Eu diria que é um pessoal um pouco mais novo, um pessoal na casa dos 19, 20, 21, 22. Então vocês ainda não chegaram na fase que eu tô, mas eu tô numa fase, isso todo mundo passa. Você vai passar, tua mãe passou, teu pai, enfim. Chega numa fase na vida da pessoa, na vida do adulto principalmente, em que ele não está mais tão disposto a sair de casa, ele não está mais tão disposto a fazer novas amizades, ele não está mais tão aberto, sabe, a coisas novas. Ele meio que se acomoda um pouco na zona de conforto dele, digamos assim. E eu tô mais ou menos nessa fase, sabe? Uma coisa que eu percebi até em termos de música. Até, sei lá, 2 anos atrás eu era muito mais experimentalista, entre aspas, em música do que eu sou hoje. Hoje em dia, inclusive eu tava pensando isso agora há pouco, eu tava pensando, porra, eu não tô mais escutando nenhuma banda nova. Tipo, teve um período na minha vida que toda semana eu descobri umas três, quatro bandas novas. Hoje em dia eu tô escutando a mesma coisa, tudo sempre mais do mesmo, sabe? E isso vai para todos os campos da minha vida, até o campo das amizades, dos amigos, algo que eu fico hoje em dia, ah, cara, sabe, eu já conheço uns degenerados aí que eu escuto podcast, já conheço uma parte do pessoal, para que eu vou querer conhecer mais? Ou, sabe, ah, eu já tenho um amigo suficiente, para que eu vou querer fazer novos amigos? E ainda por cima, quando eu dou a ocasião do pessoal de conhecer o pessoal e de fazer, quem sabe, novas amizades e tal, o pessoal não comparece. Ou seja, eu tenho zero, basicamente zero estímulo, zero motivos para querer continuar, sabe, tendo um contato mais íntimo, por assim dizer, com o pessoal. Então, por esses e mais outros motivos, eu simplesmente. E tem outra também, outra coisa. Pelo lance, por exemplo, que eu tô falando aqui de que eu tô numa fase financeira ruim, eu tô basicamente. A minha rotina diária, principalmente pros dias de semana, até sábado, hoje é domingo, então hoje a rotina é um pouco diferente. Mas de segunda até sábado, a minha rotina básica se divide em duas coisas: faculdade, então geralmente de manhã eu faço aula da faculdade, e à tarde, poker. Como eu já falei para vocês, eu tô jogando poker, eu tô basicamente é uma forma de sustento que eu encontrei aí, que tem se mostrado potencialmente boa. Eu ainda tô no começo do poker, faz nem um mês, na real, que eu comecei a jogar poker valendo dinheiro. Então, na real, até o momento é o mais perdido que ganhei, para ser bem sincero. Só que eu tô começando a conseguir recuperar aquilo que eu perdi, começando a conseguir voltar pro nível zero, sabe? Falando em termos mais claros, falando mais especificamente, basicamente, eu comecei no poker com 50 dólares. Inclusive foi um cara que escuta podcast, foram dois caras que escutam meu podcast, um de Portugal, sim, de Portugal, eu tenho ouvintes de Portugal, um cara de Portugal que ano passado ele veio falar para mim, me deu sugestão de eu começar com poker e tal, e aí na época, sinceramente, eu meio que não dei muito ouvidos para ele, eu até considerei a possibilidade, mas como na época eu ainda tava no freelance da Appen, eu tava tipo, ah, beleza, se tudo der errado, beleza. Eu considerei o que ele falou, mas eu meio que joguei assim para terceira, quarta opção. Aí de repente o freelance da Appen sumiu, acabou. E aí veio um outro amigo meu que escuta meu podcast, escuta outros podcasts por aí, eu não vou citar o nome dele, mas ele também veio, tipo, muito solícito, querendo ensinar a galera como jogar poker e tal. Ele postou tanto no meu grupo, no grupo do podcast meu, quanto nos outros grupos. Sabe, aulas de poker e tutoriais de poker, ele meio que deu o caminho das pedras. E aí eu falei, e aí eu, desempregado, sem dinheiro, o Appen acabou fudido, enfim, com esse monte de tatuagem também, que eu sei que nenhuma empresa vai me contratar, eu falei, ah, cara, por que não, sabe? Por que não? E aí eu comecei a assistir uns vídeos, os vídeos lá que ele postou, ver os tutoriais e tal, e resolvi começar essa merda. Resumo da ópera, eu comecei jogando com o que eles chamam de play money, que é o money o dinheiro de mentirinha, que você joga valendo nada, basicamente. E aí, depois de, sei lá, 2 meses jogando nesse esquema, só dinheiro falso, agora faz o quê? Uns 20 dias mais ou menos, eu comecei com dinheiro de verdade. E aí eu comecei com 50 dólares. Que foi o que o cara que tá me ajudando, me ensinando, que ele me passou que seria o ideal de começar. Ele falou que na verdade o ideal seria começar com 100 dólares. Mas para quem tá sem dinheiro e também tem o fato de que o dólar tá alto pra caralho, tá mais de R$ 5 o dólar, então tá foda comprar dólar. Mas enfim, ele falou que assim, o ideal seria começar com 100 dólares, mas para quem não tem dinheiro, para quem tá foda e tá foda também a situação do dólar, pode ser também 50. Resumo da ópera, eu comecei com 50 dólares no poker, e desses 50 dólares, até agora eu joguei, sei lá, mais de 30, umas 40 partidas, mais ou menos. E aí cada partida que você entra, ela tem um custo. Tem partida que sai, sei lá, 2 centavos de dólar, tem partida que sai 10 centavos, tem partida de 25, que são as que eu jogo, de 25 centavos de dólar. E aí tem partida também de 1 dólar, 5 dólares, 10 dólares, 100 dólares, 200 dólares, enfim, tem uma cacetada de partida com uma cacetada de valor de entrada diferente. E caralho, eu tô até meio perdi a linha de raciocínio porque eu comecei a pensar aleatoriamente em poker. Pra vocês verem, ontem inclusive eu tava com a minha namorada e aí eu tava com ela beijando ela de boa e aí do nada começou a vir umas imagens de carta na minha cabeça de poker, de eu saindo com mão de asase. Que loucura, eu meio que querendo gozar com o pau e gozar com a mesa, gozar com as cartas de poker, gozar biologicamente falando e gozar financeiramente falando. Enfim, e aí já faz um tempo que eu tô jogando poker de 50 dólares que eu tinha no começo. Eu caí, despenquei quase, na verdade, para 42 dólares. Sendo que quando eu cheguei no 45, que eu perdi, perdi, perdi, perdi, perdi, até chegar no 45, eu comecei a ficar, cara, já perdi 10% daquilo que eu investi. Eu investi 50, já perdi 5, ou seja, 10%. Se eu chegar no 20%, eu já prevejo que eu vou começar a entrar em desespero. Eu falei, não, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Puta que pariu, será que isso daqui também vai dar errado? Meu Deus do céu, vou me matar, cara. Não, não consigo dinheiro de lugar nenhum, não tá dando certo nada. Enfim, começou a dar uma série de incertezas, de, sabe, de basicamente de inseguranças na minha cabeça. E aí o NoFap foi pro espaço, especialmente também por causa dessa quarentena, também tá fora de manter o NoFap. Mas enfim, foi uma soma de coisas que meio que fez o meu NoFap nas últimas semanas ir pro espaço, basicamente. E só que assim, só que aí eu comecei, quando eu cheguei lá, despenquei para os 45 dólares, eu comecei a ganhar algumas partidas. Ganhar tipo sétimo lugar, que é o primeiro lugar que é pago, que paga tipo 36 centavos de dólar. Ou seja, você cobre o que você pagou de entrada, que é 25, e te dá 11 centavos de lucro, ou seja, bem baixo. Mas enfim, aí eu comecei a ganhar um pouquinho quando eu cheguei no 45, só que mesmo assim, mais perder do que ganhar. E aí eu cheguei no meu pico mais baixo, que foi de 42 dólares, e aí eu comecei a assistir, ler mais sobre isso, estudar isso mais a fundo, porque até o momento eu estava estudando isso, sabe? Consumindo o material que o carinha me passou e tal, mas eu não tava, sabe? Eu ainda tava com aquela insegurança na minha cabeça de tipo, cara, será que isso vai dar certo? Será que isso dá dinheiro mesmo? Será que eu devo realmente confiar nisso? Porque eu tô achando muito difícil ganhar com essa merda. Eu não sei nem o que eu tô fazendo direito. Eu comecei a ficar extremamente inseguro. Só que aí eu falei para mim mesmo, cara, eu entrei nessa merda, eu já tô aqui dentro, já comecei essa bosta, agora vamos até o fim. Se eu tiver que zerar o dinheiro, se eu tiver que perder tudo, que seja pra zerar e que seja pra depois me matar. Mas vamos agora até o fim. Não, foda-se, sabe? Não vou desistir agora, já comecei essa merda, vamos. Vai, só vai, sabe? E aí eu comecei a estudar um pouco mais a fundo, comecei a ver mais vídeos, ler, tem até livros já que eu li sobre poker para entender melhor como funciona o negócio, como funciona o mindset que você tem que ter para jogar o jogo e tal. E resumo da ópera, quando eu comecei a estudar mais e quando eu comecei a combater a insegurança mais a fundo e quando eu comecei a combater também o medo, porque eu percebi, jogando poker, eu percebi uma série de medos. Poker é basicamente um jogo de duas coisas. Primeiro, quem tem a melhor mão e segundo, um jogo de masculinidade. Masculinidade no sentido de você de ter certas mãos, de ter certas oportunidades que que você vai ter que ir até o fim. Que ganha quem for até mais, quem pagar mais para ir até o fim, basicamente. Não ganha, às vezes, quem tem a melhor mão, mas sim quem tem coragem de falar: não, eu vou blefar essa merda e eu vou blefar até o fim. Se o cara der call, fudeu, perdi tudo, mas eu vou blefar essa merda até o fim. Não quero nem saber, eu não vou em nenhum momento demonstrar hesitação. Mesmo sabendo que eu tô perdendo, mesmo sabendo que se ele aceitar, eu vou tomar um belo de um soco na boca, mas eu vou até o fim. Poker é um jogo assim, é um jogo disso, basicamente. De você aceitar que mesmo que você seja o mais fraco, mesmo que você seja aquele que você tá perdendo, que você sabe que você tá perdendo, que você vai perder, você paga para ir até o fim. Você fala: foda-se, eu vou até o fim, se for para perder, eu vou perder, que se foda, mas eu vou até o fim, eu já escolhi essa linha de raciocínio, eu vou seguir essa linha de raciocínio até o fim. E foi isso que eu fiz com a própria jogabilidade do poker, com o próprio fato de eu ter decidido a jogar poker. Eu falei: eu já escolhi isso, eu estou nisso há meses, então eu vou seguir nessa merda até o fim. Se der errado, foda-se, mas eu vou até o fim, até dar o errado, até dar certo. E aí foi quando as coisas começaram a dar certo, dar um pouco mais certo, sabe? Eu consumi mais vídeos, eu consumi mais links, mais conteúdo sobre poker, meu jogo deu um 360 enorme. Isso em questão de, sei lá, de uma semana, sabe? Que foi essa última semana de agora. Em questão de uma semana, meu estilo de jogo de poker mudou pra caralho. E aí eu comecei a ter ganhos com isso, sabe? Eu tava no 42 dólares, despenquei de 50 para 42, agora tô com 46,75. Ou seja, já consegui de 42 subir 4,75. Tô em 46,75. Mais 3 dólares e 25, eu volto para a escala zero, do que foi os 50 dólares que eu investi. Ou seja, já de tudo que eu perdi, já recuperei basicamente metade daquilo que eu perdi. E agora eu devo falar que eu estou um pouco mais esperançoso com isso, e isso tem me ocupado um tempo, basicamente. Tudo que eu estou fazendo, a faculdade tem me ocupado um tempo, porque faculdade, todo mundo que faz faculdade sabe que faculdade ocupa um tempo, então todas as minhas manhãs, basicamente, estão sendo ocupadas pela faculdade. E as tardes estão sendo ocupadas todas com poker, com estudo de poker, com jogando poker, com vídeo de poker, livro de poker, enfim, com basicamente coisas relacionadas a poker para fazer isso dar certo e, quem sabe, daqui a algum tempo começar a me dar um dinheiro mais rentável, até porque dólar tá alto pra caralho, você só joga poker valendo dólar. Então, se você ganha, sei lá, por exemplo, 100 dólares em um mês, 100 dólares é tipo 500 e lá vai reais, é dinheiro pra caralho. Enfim, e aí é isso, caras. Basicamente, a minha vida meio que mudou consideravelmente no último um ano, nos últimos meses, e eu estou basicamente investindo todo o meu tempo no futuro. Eu saí daquele mindset, entre aspas, daquele pensamento que colocava tudo no presente. Não que seja um pensamento ruim, não que seja não que não seja útil de alguma forma, não que seja um pensamento ruim você viver só o presente. Mas eu vou repetir aqui novamente, eu tô com 27 anos, eu já tô quase na casa dos 30. Já chegou a hora já de eu basicamente começar a pensar no futuro, de eu começar a pensar em ter uma vida independente dos meus pais, de eu começar a fazer minhas coisas independente, de eu ter meu dinheiro para fazer minhas coisas, que nem eu tinha até um tempo atrás, até, sei lá, 2 anos e alguma coisa atrás, quando eu fui mandado embora do meu último trabalho. Enfim, tá na hora já, basicamente, de eu criar algo para mim, de eu criar uma vida independente. Já passou da hora. Então, todos os meus dias, basicamente, estão sendo completamente consumidos com faculdade, poker e, assim, leitura, que é uma coisa que eu gosto muito, que eu valorizo muito, que seria o lance de ser basicamente meio autodidático. Até isso eu não tô tendo tempo direito. É uma coisa, aliás, que eu venho sofrendo um pouco, para falar a verdade. Porque eu gosto pra caralho de ler, eu gosto pra caralho de buscar as coisas e ler as coisas que são do meu interesse. Só que eu não tô tendo tempo direito, nem disso eu não tô tendo tempo direito. E aí eu pergunto para vocês: se nem de ler os livros que eu quero eu não tô tendo tempo direito, imagina para gravar podcast, imagina para gravar um podcast, por exemplo, de filosofia, que vai demorar um tempo pra caralho, tanto porque eu vou ter que esboçar o que eu vou falar, porque gravar podcast de filosofia, por exemplo, filosofia entre aspas, porque eu não acho que filosofia de fato é transmissível via podcast. Eu só acho que filosofia é transmissível via livro, mas podcast tem minhas sérias desconfianças. Mas enfim, essa é uma outra história. Mas o fato é que para gravar podcast de filosofia e transmitir algo mais, entre aspas, de teor filosófico, eu gasto mais tempo do que se fosse um podcast, por exemplo, falando da minha vida, falando de coisas pessoais. Isso daí eu gravo em, sei lá, em 1 hora, eu não preciso nem fazer planejamento, eu não preciso esboçar, eu não preciso abrir o Photoshop para editar a foto e escrever lá a legenda para ficar mais fácil o entendimento, eu não preciso fazer porra nenhuma, basicamente. Ou seja, eu faço pra caralho. Mas, a partir do momento que eu, sabe, que eu me interessei por filosofia mais a fundo e comecei a adentrar nisso e tal, basicamente ficou mais difícil, digamos assim, de transmitir ideias de fazer podcasts. E aí, resumo da ópera, eu não tenho mais tempo para isso. Minha cabeça, no momento, está tão ocupada com o meu futuro, com seja faculdade, seja poker, seja as leituras que eu faço, eu tô tão ocupado ultimamente com esse tipo de coisa. Aliás, eu ando tendo até dores de cabeça aí frequentemente, porque eu tô usando muito meu cérebro, basicamente, tanto para faculdade quanto também para leitura que eu faço, quanto também para poker, que poker também é um jogo altamente de estresse mental, por assim dizer. Eu não tô mais com cabeça, basicamente, para me empenhar nisso daqui. Ah, por quê? Porque simplesmente, primeiro, eu já reparei que isso daqui, não que não vai me dar futuro, não necessariamente, mas assim, eu já caí aquela ilusão, eu já não tenho mais esperança de ser conhecido, famoso por causa disso daqui. Até porque, para ser bem sincero, eu hoje em dia sou da opinião, talvez um pouco extremista, mas eu não consigo refutar essa opinião. Eu sou hoje em dia da opinião de que tudo aquilo que fica famoso, tudo aquilo que fica pop, é porque é inautêntico ou se vendeu. Para mim, nada daquilo que é, sabe, popular, famoso, que tem uma caralhada de seguidores e tal, nada disso é autêntico, nada disso é profundo, entre aspas. Eu odeio essa palavra nesse contexto, assim, ah, eu sou profundo. Não, não, não. Mas profundo, assim, no sentido metafórico. Eu acho que todos os caras aí vão falar, ah, mas tem uma cacetada de canal por aí de filosofia. Canais bem, sabe, ou com fins didáticos, pedagógicos barra didáticos, e aí eu acho ok, sabe, ser um canal mas pro povão, já que é pedagógico barra didático, mas não é o meu caso, eu não tô tão interessado assim em ensinar. Não que eu não queira ensinar, mas assim, eu tô mais a fim de falar das minhas ideias, de ideias que eu tenho por mim mesmo e pelos outros, do que de ensinar ideias, por assim dizer. Então, basicamente eu não entro no lado didático da coisa e também não entro no lado pseudo-filosófico da coisa. Eu vejo um monte de canal por aí, um monte de cara por aí, supostamente de filosofia, entre aspas, que eu entro no canal e eu fico, cara, isso daqui, isso é filosofia? Esse negócio é filosofia? Vou dar um exemplo. Eu sei que vão me xingar, eu sei que vão, sei lá, dar dislike no vídeo. Eu não tô nem aí, sabe? Eu já, como eu tô dizendo, eu já perdi qualquer expectativa em YouTube. Platinho, por exemplo. Platinho é um cara que, quando ele começou, eu acompanhava o canal dele no começo. Eu gostava até um pouco dele do canal no começo. Ele abordava alguns temas, eu não digo assim filosófico, mas assim, ele abordava alguns temas que até para mim, que já estudo e leio filosofia já faz um tempo, até para mim tinha alguma relevância, sabe? Só que Platinho, com o passar do tempo, o objetivo dele, claro, era crescer e ganhar dinheiro com isso. Daí ele começou a fazer vídeo de MGTOW, a bolha misândrica. Ele tem hoje em dia uns 300 vídeos só falando sobre dois assuntos: a bolha misândrica e estoicismo. E, para ser bem sincero, para mim estoicismo não é nem filosofia, tá? Estoicismo não é filosofia. Quer dizer, não que não seja filosofia, mas assim, é uma filosofia num grau muito, sabe o que é filosofia para mim? Filosofia para mim é Kant, filosofia para mim é Hegel, filosofia para mim é Spinoza, filosofia para mim é método científico, Francis Bacon, Platão, Aristóteles. E não que os estoicos, estoicismo, não seja uma forma de filosofia, mas é uma forma de filosofia, para ser bem sincero, bem baixa, sabe? É uma forma de filosofia, no meu conceito, bem básica. Por quê? Porque é uma filosofia muito mais prática do que teórica. Estoicismo, para mim, é mais um estilo de vida, entre aspas, um modo de viver, um modo de ver a vida, do que uma filosofia, de fato. Porque estoicismo não tem nenhum grau de profundidade. Estoicismo não explica porra nenhuma. Estoicismo não explica o que somos nós. Estoicismo não explica da onde nós viemos, para onde nós vamos. Estoicismo não possui método ontológico nenhum, basicamente. O estoicismo só vê a vida e encara, dá respostas práticas para perguntas práticas sobre a vida, mas não é algo que expõe uma teoria fodida. Para mim, estoicismo não é filosofia. Ou é uma filosofia, mas uma filosofia assim num grau bem baixo. E aí vem esses caras, por exemplo, Platinho e outros aí falar que são filosofia e fazendo 500 mil vídeos só sobre o mesmo tema, 500 vídeos só sobre estoicismo, 500 vídeos falando sobre bolha misândrica, sabe? Sobre esses temas aí que estão em alta porque MGTOW também está em alta, saca? E aí eu fico, cara, eu vou me vender para isso, eu vou começar também a fazer 50 mil vídeos falando sobre estoicismo só para ganhar view, 50 mil vídeos falando sobre Red Pill para ganhar view, 50 mil vídeos falando sobre, ai, sobre mulher para ganhar view. Ah, cara, sabe? Vai pra puta que pariu. Eu não tenho. Por esse motivo, e por mais vários outros, eu poderia ficar um podcast inteiro aqui só falando sobre a falsidade da fama. Mas enfim, resumo da ópera. Para mim, tudo aquilo que é pop, tudo aquilo que cresce, tudo aquilo que ganha seguidores, tudo aquilo que é famoso é inautêntico, é raso e é extremamente, sabe, alguém que viu um nicho, viu um potencial para ganhar algo em cima desse nicho e investiu nisso, sabe? É por isso que hoje em dia existe uma caralhada de canal Red Pill, uma caralhada de canal do tipo Copini, do tipo, ai, tome cuidado com as mulheres, MGTOW. MGTOW, a filosofia que está. Sabe, sabe, cara? Sabe? Enfim, eu não. Em suma, eu não quero me vender, eu não tenho o mínimo interesse de me vender, porque eu acho que eu. Não que eu seja, ó, profundo, não que eu seja filósofo, eu estou longe ainda de ser um filósofo. Mas assim, eu já sei que se eu for querer ficar famoso, se eu for querer ganhar views, se eu for querer ganhar seguidores, eu vou ter que falar sobre alguns assuntos assim bem específicos que eu sinceramente eu não tenho nenhum interesse, sinceramente eu não vou me vender para esse nível, sabe? Sabe? Ah, foda-se, sabe? Eu odeio pessoas. Aí que está outro ponto também de eu querer um certo distanciamento da minha vida pessoal pro canal. Eu não gosto de ninguém, cara. Essa é a real. Eu não gosto de ninguém. Não que eu odeie vocês, não é isso que eu tô falando. É só que, cara, eu não sou amigo de ninguém. Eu não sou amigo de vocês. Vocês podem até sentir que, ah, eu me identifico com ele, então automaticamente isso faz eu ser parecido com ele, então a gente poderia ser amigos. Poderíamos ser amigos? Talvez poderíamos. Mas é o que eu falei. Eu não tenho mais interesse em fazer amizade nenhuma. Eu não tenho mais interesse em, sei lá, em ficar popular. Porque tudo aquilo que é popular, tudo aquilo que tem muitos amigos é porque se vendeu, é vendido. Eu não tenho mais interesse em ser amigo de um bando de fudido que, sei lá, cuja meta de vida é sair por aí pegando travesti. Ou comer travesti, ou comer prostituta, cheirar pó e usar droga e os caralho. Enfim, cara. Nada contra quem faz isso, mas eu não tô mais nesse ritmo de vida, eu não quero mais ser amigo. Não é que eu não quero mais ser amigo, mas eu não quero mais novas amizades desse nicho, sabe? E também vou falar, ah, mas e o pessoal da filosofia? Cara, cada um mora num lugar e é o que eu falei, eu tentei organizar lá o encontro, avisei para todo mundo, ninguém foi, basicamente. Então, assim, cara. É uma soma, basicamente, uma soma de motivos que me leva a não querer mais falar da minha vida pessoal nesse canal. E não venham reclamar, porque eu estou expondo alguns motivos, e alguns motivos são causa minha, culpa minha, e alguns motivos são culpa de vocês mesmos. E alguns motivos são culpa de filosofia hoje em dia ser uma merda e filosofia ser essas porra aí de estoicismo. Ai, MGTOW, ai. Sabe, sabe? O fato é, se você, por exemplo, seu canal fosse supostamente de filosofia, e você tratar, por exemplo, só sobre Hegel no canal, você vai ter, tipo, 1.000 inscritos. Se você for um suposto canal de filosofia e você for tratar sobre estoicismo e só estoicismo, você vai ter 50 mil inscritos. Tá percebendo a diferença? Hegel, 1.000, estoicismo, 50 mil. Enfim, e existe um outro problema também, e que é o que eu falei agora, porque eu não acredito que ideias profundas, ideias mais em si, um sistema, um método, seja ele ontológico, seja ele fenomenológico, seja ele a puta que pariu, eu não acredito que esse tipo de coisa pode ser transmitido via YouTube. E é por isso mesmo que eu estou investindo em outras plataformas, é por isso que eu comecei a escrever no Medium, é por isso que meus textos, eu hospedo lá no servidor que eu tenho. de PDF. É por isso que, basicamente, eu acho que tanto eu me expresso melhor por textos, quanto também pro meu propósito, que é filosofia, eu acho que textos é muito melhor do que eu esse jeito aqui de transmitir comunicação, de eu falando e vocês ouvindo. Eu não acho que se aprende algo, realmente se aprende algo, especialmente em termos de filosofia, não que eu seja filósofo. Mas assim, low-key filosofia, não acho que dá para se aprender algo de fato através disso daqui. E é por isso que eu tenho investido em outras coisas, é por isso que eu tenho escrito textos no Medium, mini textos no Medium. É por isso que eu tô. Daqui a um tempo eu vou escrever o PDF que eu já tô falando aqui há tempos, o Do Amor, que vai ser muito mais aprofundado do que aquilo que eu falei na série de podcast sobre solipsismo. Enfim, basicamente eu tenho uma série de motivos e uma série de fatores que me levam a não querer mais outro, simplesmente não ver mais vantagem e ficar aqui falando da minha vida para as pessoas. Ah, mas você não ganha dinheiro com isso? Não, meu canal não é nem monetizado, para vocês terem uma noção. Por quê? Porque o YouTube já detectou música no vídeo, direito autoral, resumo da ópera, eu não posso mais nem monetizar meu canal. Ou seja, eu não ganho mais nem dinheiro com isso daqui, eu não ganho porra nenhuma. Então, é simples. Ou eu me vendo. Eu tenho três opções no meu ponto de vista, basicamente. Ou eu me vendo e começo a fazer pseudofilosofia para pseudofilósofos, e aí eu começo a ganhar seguidores e ego, e nossa, como você é inteligente, que é o caso de muito canal por aí. Ou eu me vendo, ou eu continuo na mesmice de todo mundo, de ficar fazendo podcast falando sobre a minha própria vida, mas como eu já falei, tem 500 mil outros podcasts que fazem isso, e sinceramente eu não estou mais a fim. Essa seria a segunda opção. Ou eu aceito em basicamente não levar isso daqui mais tanto a sério, continuo nessa linha aí de filosofia, mas busco por hora resolver a minha vida prática e depois vim pra cá. E é a opção que eu tô tomando, sabe? Não que eu vou terminar com isso daqui, que isso daqui vai ser o último podcast. Não, não vai ser o último podcast. Isso daqui não vai ser. Longe de ser o último podcast, eu ainda vou usar o canal, podem ficar tranquilos. Mas assim, pelo menos durante um tempo, esse tempo vai ser, sei lá, um mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, eu não sei quanto tempo vai durar. Mas assim, eu quero primeiro resolver minha vida pessoal, por exemplo, começar a me empenhar mais no poker, quem sabe começar a ganhar mais dinheiro com isso, e de repente, quando eu já estiver meio estabilizado no poker, quando eu já saber meio jogar e o caminho das pedras e tiver ganhando um dinheiro quase que fixo com isso, aí eu volto a pensar no canal, aí eu volto, sabe, a investir nisso daqui, aí eu volto, sabe, a gastar um tempo nisso daqui. Porque, por exemplo, hoje é domingo, já são 9h51, e hoje, em tese, é meu dia de lazer, é o dia que eu tiro para mim para eu fazer o que eu quiser. Eu, para ser bem sincero, eu não gostaria de estar aqui gravando. Eu gostaria de, nesse exato momento, estar jogando World War Z, estar matando zumbis e foda-se todos vocês, sabe? Para ser bem sincero. Mas não, chega o domingo e às vezes eu fico pensando, porra, eu tenho que gravar alguma coisa. Porra, eu já tô um tempinho sem gravar alguma coisa, sabe? E aí às vezes eu fico me cobrando para trazer conteúdo para vocês e aí depois eu gravo e aí eu fico me perguntando, tá, mas o que que eu ganho com isso? Tá, mas o pessoal realmente gosta de filosofia? O pessoal realmente. Não, pelos números não. Pelos números, a grande maioria do pessoal não está interessado em filosofia, entre aspas. Resumo da ópera. Depois eu fico pensando, cara, eu tô. Sabe, o meu tempo de lazer, o único dia que eu tiro para mim de lazer, eu tô gastando com isso, gravando. Não, eu quero matar zumbi, foda-se. Foda-se todos vocês, eu quero matar zumbi, não tô nem aí. Quero matar zumbi, quero ler livro, que já que dia de semana eu não tô tempo de ler livro, eu quero ler livro, mas não, eu gasto meu tempo fazendo isso. Resumo, eu preciso de um tempo, eu preciso tirar um tempo para eu resolver a minha vida prática, resolver a minha vida principalmente financeira. E aí, quando eu resolver minha vida financeira, sendo que isso pode levar um mês, pode levar 6 meses, pode levar, quem sabe, até mais tempo do que isso, aí eu volto a fazer podcast em um certo tempo, em um certo ritmo, eu volto, sabe? Já que eu já vou ter já as coisas mais ou menos ganhas, entre aspas, eu volto pra cá, eu volto. Quando eu estiver mais tranquilo dos meus pensamentos, eu volto pra cá. Mas enquanto eu não tiver já estável e já tiver um dinheiro pra mim mesmo e tiver um tempo que eu olho pra esse tempo e posso falar, pronto, esse tempo eu posso gastar com os outros, basicamente, eu não preciso mais ficar pensando só em mim mesmo, agora eu posso pensar também nos outros. Quando eu tiver isso, eu volto para cá e volto para o ritmo normal. Mas enquanto eu não tiver isso daí, não estiver estabilizado, o que eu posso fazer é isso, cara. Caras, basicamente é dar um tempo disso daqui. Sei lá, isso não quer dizer que nesse tempo eu não vou fazer nada. Pode ser que eu poste alguma coisa. Por exemplo, compilado lá o Danificados pela Red Pill, algo que eu ainda penso seriamente em fazer. Talvez eu faça, sei lá, nesses próximos meses. Mas, enfim. É isso, caras. Eu já. Nossa, quase 45 minutos só explicando por que que eu vou dar um tempo e como tá a minha vida. E para aqueles que falam, ah, cara, fala um pouco aí da sua rotina. No meu último podcast mesmo teve o leitor aí de Foucault, o cara do Avatar de Foucault, que é, ah, fala da tua vida, da tua rotina. Quer que eu fale da minha rotina? Tá, vou falar. Ah, ontem minha namorada veio aqui, eu passei a manhã inteira. Ontem eu joguei uma partida de pôquer só, peguei segundo lugar, ganhei 2,20 alguma coisa dólares, matei zumbis, joguei um pouco de LOL. Minha namorada veio aqui à tarde, a gente passou a tarde juntos, assistimos World War Z. Por causa do jogo World War Z, eu fiquei com vontade de assistir o World War Z, assisti com ela, a gente passou um tempo juntos. Ela me deu um presente de Páscoa, ela me deu dois coisas de chocolate, que eu ainda nem abri, ainda nem comi, mas parece ser bom pra caralho. Sim, o waifu dos sonhos, ela ainda. Ela vem na minha casa, me dá presente e outras coisas. Enfim. E aí ela foi embora à noite. Agora, hoje, talvez eu vou para casa dela, porque a mãe dela me chamou para ir lá passar o Natal com eles. Natal não, a Páscoa com eles. Eu já tenho um certo, talvez, prestígio, entre aspas, ou pelo menos uma consideração da família dela, o que é algo bom. Amanhã, provavelmente amanhã, eu vou acordar cedo, vou acordar e já vou dar a volta por aqui, porque todo dia eu tô saindo cedinho de casa para dar voltas, porque eu tô precisando sair de casa. E aí depois eu vou chegar em casa, vou fazer aula da faculdade, aula EAD, porque tá todo mundo tendo aula EAD, né? E aí, terminando a aula, eu vou ver alguns vídeos de poker. Depois, à tarde, eu vou jogar poker, seja o que Deus quiser. E aí, umas 6 horas mais ou menos, eu vou jogar World War Z com o meu amigo Alan. A gente joga por call. E aí, vou jogar um pouco ele, depois vou jantar. E aí, à noite, é meio que meu espaço livre. E aí, na terça, quarta, quinta, repete tudo isso. Aí, sábado que vem, ela vem aqui de novo. Eu vou lá na casa dela. E, enfim, essa é a minha rotina, sabe? Não tem nada de uau, caralho. Inclusive, para quem joga, baixou aí, como eu, consegui o World War Z de graça, porque tava de graça. Meu nick na Epic Games é Nada Dá Certo. Sim, literalmente, meu nick é Nada Dá Certo. Só me adicionar e se quiser me chamar, me chama, porque eu adoro qualquer merda relativa a zumbis. Então, obviamente, eu adorei o World War Z de graça. Mas enfim, caras, é isso que eu tô falando. Minha vida nos últimos tempos não tem nada de interessante e, sinceramente, eu prefiro assim do que aquela vida de putaria. Até porque, como eu tô falando, 45 minutos eu já não tô mais na. Não posso mais ficar naquele ritmo de putaria. Minha vida tá em outro momento e eu preciso agora consertar minha vida antes de querer, sei lá, fazer alguma coisa no YouTube. Até porque, como eu disse, o que faz sucesso no YouTube é só mais do mesmo, sabe? É só estoicismo, MGTOW, Red Pill. E eu não tenho mais interesse nesse monte de merda. Quer dizer, não que estoicismo, Red Pill não possa ser útil, mas, sabe, já tem conteúdo pra caralho por aí. Canal pra caralho que tá ganhando com isso. De platinho a, sei lá, outros aí, Copini, por aí vai, que estão ganhando dinheiro em cima de algo que, porra. Enfim, eu já falei demais e vamos para a leitura de e-mails. Espero que vocês tenham compreendido. Não fiquem putos comigo. Ou fiquem, sei lá, foda-se, sabe? Eu cheguei num estágio que eu já tô completamente foda-se, sabe? Quer me xingar, me xinga. Quer me mandar e-mail mandando falando que minha mãe é uma puta, manda. Quer fazer o que você quiser, manda, cara. Mas, sabe, não posso mais me importar tanto com isso daqui. Isso daqui é mais um passatempo, por assim dizer, do que algo que eu realmente vejo um futuro nisso daqui. Mas enfim, já deu. Vamos agora ler os e-mails, porque pelo amor de Deus. Bebi aqui um pouco d'água. Estamos prontos, vamos lá. Primeiro e-mail, que já tem um título interessante: Incel. Tá, vamos lá. Primeiramente, esse e-mail é descartável, então se vier outra mensagem dele, não é minha. Os caras me mandam e-mail com aqueles e-mail que, sabe, que só uma pessoa manda com um e-mail. Cara, não precisa se preocupar tanto, tipo, eu não vou, sei lá, te raidar, conseguir ter o IP, te expor. Não precisa ficar assim paranoico, sabe? Eu não tô nem aí. Eu vou repetir aquilo que eu falei agora, porque eu não tô nem aí pra quem são vocês, se seu nome é Marcos, se seu nome é João, se seu nome é Pedro, eu não tô nem aí, sabe? Eu tô nessa fase, eu não estou mais nem aí. Pode me xingar se você quiser, mas enfim, continuando. Primeiramente, esse e-mail é descartável, então se vier outra mensagem dele, não é minha. Tá, não precisa se preocupar. Enfim, procuro dicas de como lidar com a vida sendo o cabaço da sala. Vi no seu podcast sobre mulheres que você também era. E acabou o e-mail. Procure dicas de como lidar com a vida sendo o cabaço da sala. Isso daqui ficou muito não específico, sabe? Muito vago, de certa forma, porque você não foi muito específico. Você não, sabe, você não colocou qual é o teu campo de dificuldade. Então seria cabaço no quê? Cabaço literal, de você, sei lá, querer perder a virgindade, ou seria cabaço de você não ter amigos, ou de você não ter atitude, ou de você não ser homem? Enfim, como lidar com a vida sendo cabaço da sala? Cara, provavelmente você ainda deve ser adolescente, você é jovem, então. Cara, o que eu posso dizer para você é que, cara, nesse momento não tem nada a ser feito. Por que que eu falo isso? Porque, cara, quando você tem uma certa idade, você não adianta, cara. Quando você tem uma certa idade, ainda mais na modernidade, você não vai ter bolas, você não vai conseguir fazer as coisas que você quer, você não vai conseguir ser o, sei lá, o alfa que você queria que você fosse. Não adianta, você tem que viver e se fuder até você criar bolas para fazer aquilo que você quer. Simples assim. Eu, por exemplo, eu só consegui lidar diretamente com mulheres, por exemplo, depois de eu ter me fudido pra caralho com mulher. Depois de eu ter me fudido pra caralho com mulher, eu consegui de fato chegar em mulher, conversar com mulher, sabe? Meio que desmistifiquei o mito da mulher. Mas quando eu era adolescente, por exemplo, na escola, a minha primeira paixão, paixonite de escola, foi uma mina chamada Júlia quando eu tinha 11 anos. Inclusive eu narrei lá no podcast de mulher. Júlia, 11 anos, ela era ruiva. E aí na época, ruiva era um negócio que, ó, oh, caralho, ruiva. Era algo meio único. E aí eu era apaixonadinho dela, só que eu nunca consegui chegar nela, eu nunca sequer falei com ela, sabe? Porque na época eu era muito criança, não tinha maturidade, não tinha coragem, não tinha bolas, basicamente. Aí, com os meus 13 anos, me apaixonei por outra, e aí, nessa de 13 anos, eu cheguei a conversar com ela e cheguei até a perguntar para ela por bilhetinho escrito em papel se ela gostava de mim, se ela sentia algo por mim, e aí recebi ou não, e aí isso meio que abalou meu mundo, enfim. Levou um tempo. Só que assim, essa segunda mina, mesmo eu tendo coragem de ter de fato chegado nela, tipo, ela conversou comigo, virou amiga, minha amiga, e eu me apaixonei. Ou seja, eu ainda era aquele betinha que se apaixona por qualquer mina que dá um pouco de atenção por ele, sabe? Levou um bom tempo, levou anos, na verdade, até eu conseguir fazer amizade com mulher sem me apaixonar pela mulher. Sabe, levou a minha adolescência inteira, eu diria, até eu conseguir ter um certo nível de amizade com a mina sem me apaixonar pela mina. Ou seja, foi anos, anos mesmo. Eu diria que a primeira mina que eu consegui ter alguma amizade e não me apaixonar por ela, pelo menos não me apaixonado, tipo, sabe, de eu tenho que falar com ela, eu tenho que expor o que eu sinto pra ela e tal, foi, sei lá, aos meus 20 anos. Ou seja, teve do período da primeira mina que eu me apaixonei para a primeira que eu consegui ter uma amizade sem me apaixonar, teve um intervalo de 9 anos. 9 anos que eu levei para conseguir conversar com uma mulher sem me apaixonar por ela. Para conseguir ter alguma relação decente com uma mulher, por assim dizer. Ou seja, resumo da ópera, tudo é um processo, cara. Então, assim, se você tá na escola, se você é o cabaço da sala e você, sei lá, você queria ser o alfa, desculpa te falar isso, mas não, você não vai conseguir ser o alfa, porque não tem uma fórmula, tipo, ai, leia 10 páginas do livro do Nessahan ali todo dia pra você ser um alfa. Leia 10 páginas de Schopenhauer todo dia. Não, não, não, não existe isso. Cada pessoa funciona de uma forma, e o que funcionou para mim pode não funcionar para você. Pode ser que amanhã você leia um livro que mude sua vida e de repente, pronto, você não é mais o cabaço da sala. Mas assim, pelo que eu enxergo, não somente de mim, mas de via geral, leva um tempo, saca? Não tem essa. É por isso que eu também que eu detesto esses canais por aí de tipo, ah, assista esse vídeo e mude sua vida. Assista esse vídeo e perca a timidez. Assista esse vídeo. Isso não existe. Isso não existe. Basicamente, canal de coach, pô, essas porra aí, cara. Isso para mim não existe, sabe? Então, cara, o que eu posso te falar? Duas coisas que eu posso te falar. Primeiro, faça, assim, eu sei que você deve ter medo de certas coisas, mas faça essas coisas, mesmo sabendo que vai dar errado. Faça essas coisas, porque fazendo essas coisas você vai adquirir certa resistência ou não, resistência a negação, resistência ao fracasso. Então, faça certas coisas que você quer fazer, mesmo achando que não vai dar certo. Faça, porque com o passar do tempo você vai ficar mais resistente a isso e vai conseguir fazer isso com uma maior naturalidade. Faça isso. E dois, sei lá, busque o conhecimento. Leia livros. Porque outra coisa também, conhecimento teórico ajuda muito no, na prática, sabe? Então, se você, por exemplo, você lê livros falando sobre relações humanas, sei lá, lê um Dostoiévski da vida, lê um Tolstói da vida, isso automaticamente já vai te ajudar um pouco, ou talvez até enegrizar um pouco, tornar mais negras as relações humanas, mais sombrias, mas enfim, isso vai te ajudar um pouco a perceber a realidade das relações humanas, sabe? E aí você percebendo a realidade das relações humanas, isso vai meio que clarear a tua mente e vai te ajudar, vai te fazer perder aquela fantasia de que, nossa, as pessoas, seja lá qual for a fantasia, seja a fantasia pro lado positivo, seja pro lado negativo. O fato é que as pessoas têm tanto lados positivos quanto negativos. Você tem seus lados positivos e negativos. Todo mundo, eu, você, tua mãe, enfim. E aí você lê algumas coisas de caráter mais teórico, talvez possa te ajudar a lidar com a prática, sabe? A desenvolver um jeito de encontrar o teu próprio caminho para lidar com a prática. Men going their own way. Enfim, essas duas coisas que eu tenho para te dizer, cara. Primeiro, faça aquilo que você tem vontade de fazer, mas não tem coragem, mas faça. Mesmo sabendo que vai dar errado, faça, porque com o passar do tempo isso vai ficar mais fácil de você fazer. E segundo, leia livros, cara. Leia, seja de que tipo for, seja livro, sei lá, do Nessahan Lolita, Red Pill, seja livro do, sei lá, Schopenhauer, seja livro do Tolstói, seja Dostoiévski, seja Kant, seja Hegel, seja livro do Felipe. Aí não, né, cara? Felipe Neto, aí não. Eu imagino que você não. Pelo título do e-mail, eu imagino que você não leria esse tipo de coisa, sei lá, livro. Não sei, livro aí do Zé Povão, mas. Enfim, só leia coisas aí que pareçam relevantes para você. Kafka, talvez Kafka te ajudaria pra caralho. Eu recomendo aí para todos os incéus de plantão, Kafka. Leiam Kafka, principalmente aí os mais conhecidos dele, a Metamorfose, o Castelo, não, o Humor é do Sartre. Enfim, leiam Kafka. Pode ser bom para vocês e ajudar até ajudá-los a compreender-se um pouco melhor. Leiam também o Carta ao Pai para quem tem problemas com os pais. Enfim, é isso, cara. É isso. Só espera. Você não vai ser o Chad de um dia para o outro. Isso vai demorar muito tempo. E faça o que você tem vontade de fazer. Se foda. Foda-se. Tome bastante no cu que uma hora você vai ficar. Você vai simplesmente desenvolver uma resistência a tomar no cu, e tomar no cu vai soar bem natural. Você não vai ter medo disso, porque você já tomou tanto no cu que já não faz mais diferença tomar mais uma vez no cu ou não. Enfim, nossa, belos conselhos que eu dou. Tomem no cu. E sei lá, eu acho que é isso daí. Deixa eu beber mais um gole. E o próximo é o típico danificados pela Red Pill. Só o título do próximo e-mail é Arrependimento de um Black Pill. Ai, cara, ai, meu Deus, parem com isso de Red Pill, Black Pill, Purple Pill, Blue Pill, cara, pelo amor de Deus, mas enfim, vamos lá. E aí, bicho, beleza? Passei aqui para dar um toque para os ouvintes pararem de ver pornografia. Sim, parem de ver pornografia. Mas não por, sei lá, argumentos feministas, feminismo é lixo, mas por argumento de que você se torna menos homem assistindo pornografia. Enfim, eu só tava vendo pornô de Slave Man. Ah, não, cara. Resolvi trazer para a realidade. Paguei uma trap para cuspir, bater em mim e mijar. KKK, me arrependo disso até hoje. Meu Deus do céu, cara. Ainda bem que não foi mulher, senão tava mais arrependido ainda. Se não tava mais arrependido ainda mais, kkk. Não veja esse tipo de pornô. É isso, Thiago. Um abraço do seu ouvinte de Bostalesa. Falou. Eu acho que não tem nem o que eu comentar no caso desse e-mail. Eu só vou repetir aqui o que está no meio do e-mail. Resolvi trazer para a realidade. Paguei uma trap para cuspir em mim e mijar, kkk. Me arrependo disso até hoje. Para cuspir, bater em mim e mijar. Ai, cara, que. Nossa, cara. Eu não duvido nada que essa trap também tenha te comido. Então, Cara, eu me sentiria profundamente danificado se eu passasse por isso que você passou. Eu me sentiria profundamente menos homem, para ser bem sincero. Podem chamar de, sei lá, de machismo, de sei lá o que que vocês quiserem chamar, mas eu me sentiria profundamente, eu sentiria minha masculinidade basicamente quebrar no meio, sabe? No meio, minha masculinidade quebrar. Se eu soubesse que uma trap, por exemplo, me comeu, ou que eu pedi pra trap me comer, ou pior ainda, que eu pedi, por exemplo, uma mulher me comer com um cintaralho, que é o que tá acontecendo por aí com as feministas e com os beta cuck. Com soy cuck, os caras estão deixando mulher comer eles. Cara, eu me sentiria profundamente, sabe, quebrado. Eu entraria numa depressão profunda de começar a pensar, cara, eu não sou homem, cara, eu não posso ser homem. Que é isso? Que é isso? Eu fiquei de quatro, eu depilei meu cu. Eu depilei meu cu. Eu depilei meu cu. Fiquei de quatro pra minha namorada, e a minha namorada, uma mulher. Um ser que por si só não era para ter masculinidade, ou pelo menos não era para assumir o papel do homem, colocou um negócio nela de plástico, colocou um negócio na cintura dela de plástico, e que esse negócio enfiou esse negócio de plástico no meu cu depilado, no meu cu cheio de bosta, no meu. E eu fiquei gemendo igual uma putinha. Meu Deus do céu, cara. Enfim, eu não tenho mais muito o que comentar, mas assim, só pra dar aqui meu ponto de vista pessoal, eu me sentiria profundamente, profundamente mesmo, abalado se eu desse em qualquer grau, se eu desse pra uma mulher, pra uma trap, eu me sentiria profundamente menos homem, sabe? Menos. Ai, caralho, que porra é essa, cara? Ainda mais porque eu tenho um bom pezinho na misoginia, então eu ia pensar, eu dei pra um ser inferior a mim. Pronto, agora eu vou perder todos os inscritos aí, mulheres. Enfim. É isso, não tenho mais muito que comentar sobre isso, mas é isso, cara. Evitem a Black Pill. Vamos pro próximo agora. Só mais um desabafo. Salve, Thiago. Resumindo, tô perdido na vida. Sexto semestre de engenharia era para eu estar no nono. Eita, caralho. Escolhi este curso apenas pois fui melhor em matemática no Enem. Afinal, era isto ou continuar em casa jogando LOL e batendo punheta? Cara, esse lance de você, sei lá, de você começar qualquer merda porque não dá para continuar fazendo qualquer merda. Cara, isso é uma das coisas mais assim que a longo prazo vai te fuder. Te fuder no sentido de você chegar lá quando você tá no final do negócio, chegando no final e você perceber, cara, o que que eu fiz? Sabe? Eu não sabia. Eu simplesmente fiz alguma coisa porque eu não tava fazendo nada. Isso, cara, é o que eu já falo já há 500 mil podcasts. Autoconhecimento. Você precisa primeiro se autoconhecer para depois tomar a atitude do que você vai fazer. Quando você toma uma atitude dessa, por exemplo, de começar uma faculdade, que é algo a longo prazo, que você vai levar anos para terminar, só porque, ah, eu não queria mais ficar em casa, não dava mais para continuar em casa, cara, a chance de você chegar lá na frente e pensar, porra, não vou usar essa merda pra porra nenhuma, perdi sei lá quantos anos da minha vida é altíssima, cara. Só fazendo isso aqui, esse breve comentário, mas enfim, continuando. Assim que iniciei a faculdade, também comecei a academia, que agora, além de ser um hobby, é algo que realmente gosto de fazer, junto com luta e dança gay. Então agora estou entre terminar a faculdade, já que estou há 4 anos nesta merda, mas vou demorar pelo menos 2 anos para me formar, talvez mais por causa de chinês filho da puta. Ou começar do zero o curso de educação física barra nutrição, coisas que vão levar ao menos 4 anos de dedicação. Então não sei o que fazer nem qual a escolha certa. O desabafo era esse. Só posso deixar mais uma dica aos ouvintes: não batam punheta. Ó, segundo e-mail seguido de alguém aí falando para não bater punheta e não ver pornô. Não batam punheta, ao menos não com pornografia. Tenho 22 anos e sou broxa por conta desta merda. Abraço. É, eu não tenho nem o que comentar sobre o lado da pornografia, eu acho que eu já falei demais sobre NoFap, pornografia, evitem esse tipo de merda. Mas, cara, eu não conheço nenhum, sério, nenhum homem que assiste muita pornografia que se tornou mais homem por conta da pornografia, que é um sujeito másculo, é um sujeito que quer foder, que gosta de, sabe, de dominar a mulher. Eu nunca conheci nenhum homem que se tornou mais homem, tanto no aspecto geral quanto no sexual, por causa de pornô. É só o contrário, cara. É só o cara que fica broxa, é só o cara que começa a se imaginar apanhando e sendo slave de mulher, só o cara que. O cara do último e-mail que pagou pra uma trap comer ele ou algo assim. Enfim, eu nunca conheci nenhum cara que assiste muito pornô e se tornou mais másculo, mais homem por causa de pornô. Então, enfim, não assistam pornografia, evitem ao máximo essa merda. Mas agora falando sobre o caso do maninho aí. Cara, pra ser bem honesto, eu se eu fosse tu no teu lugar, eu pararia agora mesmo a faculdade de engenharia, foda-se. Com certeza teus pais vão ficar tipo, não, você já tá na metade, tem que agora continuar até o fim, já falta pouco pra você terminar. Com certeza teus pais vão ficar nessa merda, mas assim, eu tacaria o foda-se pros pais, sinceramente. Se isso acontecesse comigo hoje em dia, eu tacaria o foda-se pros meus pais e falaria: foda-se, eu não gosto dessa merda, não tô aprendendo nada, eu não vou utilizar essa porra pra merda nenhuma, então eu tenho que pensar o mais cedo possível começar algo que eu quero. E se você de fato, mas assim, tem a questão também: se é algo que você só acha que você gosta de educação física, gosta de nutrição, mas assim, você não tem certeza que você quer fazer isso, dá uma pesquisada antes, sei lá, assiste vídeo do YouTube pesquisando o que um profissional de educação física faz, o que um profissional de nutrição faz, o que aprende na faculdade. Se for isso mesmo que de fato você quer, cancela a porra da faculdade de engenharia, tá com foda-se, todo mundo vai contra você, mas foda-se, sabe? Cancela a porra da faculdade de engenharia, a não ser que seus pais te ameacem, tipo, ah, a gente vai te expulsar de casa se você terminar a faculdade. Foram uns pais assim, bem filho da puta. Aí tá, aí vai até o final. Mas assim, se você não tiver uns pais assim que vão até esse extremo de ameaçar, expulsar você de casa, cancela essa merda, vê se realmente você gosta de educação física, se você gosta realmente de nutrição e vai, cara, e vai. Meu conselho para você é isso, porque, cara, como você próprio falou, você provavelmente é algo que você não vai utilizar para nada. Você não gosta de porra nenhuma, você não é algo que você tem afinidade. Ou seja, mesmo que você vá até o final, você não vai utilizar isso pra porra nenhuma, porque você não gosta disso. Ou você vai querer passar o resto da tua vida trabalhando em algo que você sabe que você não gosta. Em algo que você vê muito mais afinidade em educação física e nutrição do que nisso. Sabe, é horrível você trabalhar num bagulho que você não gosta, que você odeia todo dia ter que acordar cedo pra estar naquele negócio. Eu falo isso por experiência própria. Nos últimos meses que eu tava lá no meu trabalho, com moradores de rua e tal, eu já não tava mais tão afim daquele trabalho. E era uma merda você ter que. Por mais que era um trabalho assim, tranquilo, em tese, era algo que eu ficava, porra, ter que falar com os mendigos, ter que conversar, os caras vêm falar pra mim, vêm me pedir cigarro. Ô, negócio chato do caralho. Era uma merda, sabe? É cansativo você lutar contra você mesmo todo dia, é cansativo. Então, assim, conselho pra você e pra todo mundo, cara. Tá, se foda, cara. Faz o que você quiser, descobre o que você gosta e segue o que você gosta até o fim. É isso, cara. É isso. Não tem, sabe, se você for seguir as coisas, sei lá, pensando só em dinheiro, ou pensando só em outras pessoas, no que as outras pessoas querem para você, cara, você tá criando a fórmula certa para você cometer suicídio daqui a alguns anos. Ou então desenvolver depressão, ou ter que tomar remédio, desenvolver ansiedade, desenvolver uma série aí de probleminhas da cabeça, basicamente. Então, enfim, conselho pra ti, desiste dessa merda, taca o foda-se e foda-se, sabe, basicamente. Isso, claro, como eu falei, se os seus pais não forem escrotos do tipo, vamos te expulsar de casa ou algo do tipo. Enfim, então é isso aí, espero ter ajudado de alguma forma. Enfim, vamos agora pro próximo e-mail. Caralho, já deu mais de 1 hora de podcast. Vai para 1h07 agora. Tá. O próximo e-mail, o cara me mandou um TXT. Vamos lá. Por favor, não leia o meu nome. Ok, não vou ler o seu nome. Eu já falei, não vou, eu nunca cito o nome de ninguém aqui nessa merda. Tá. Observação: eu não tenho Microsoft Office Word no meu PC. Tudo foi escrito em WordPad. Pobre. Arquivo RTF, brincadeira. É chato craquear o Word, dá um trabalho, enfim. Então talvez possa haver alguns bugs de formatação e espaçamento. Qualquer coisa você pode clicar com o botão direto e ir em abrir com arquivo RTF ou abrir pelo Google Drive. Estou mandando o link do Drive também, se for o caso. Tá. Nossa, meu Deus do céu. Eu acabei de abrir o PDF, tem. Caralho, velho. Tem 13 páginas o PDF. Eu juro pra vocês, tem 13 páginas o PDF. 12, na verdade, porque a 13ª tá vazia, mas enfim. Tem 12. 12 páginas o PDF. É, eu acho que eu vou ter que dividir esse podcast aqui de leitura de e-mails em duas partes, porque eu não sei se eu vou aguentar ler tudo, aí já tá com 1h10 e eu já tô começando a ficar cansado. Enfim, eu vou mijar primeiro e depois eu volto e vou ler o e-mail do cara. Ai, ai, caralho, 12 páginas, meu Deus do céu. Será que o pessoal dos outros podcasts, sei lá, de qualquer outro podcast também lê esses e-mails, assim, gigantes? Não sei, não sei, mas bom, enfim, já que, como eu disse, essa vai ser uma das últimas aí leituras de e-mails por um tempinho, eu vou ler em consideração, mas caralho, o maluco me mandou um mega artigo do Medium, sei lá, um mini livro, um protótipo de livro, mas enfim, vamos lá, vamos lá. Pelo que eu já tô lendo aqui, isso daqui vai ser proporcional em grandeza ao e-mail do Virgem de 44 anos. É, aliás, eu penso de vez em quando nesse cara. Será que ele tá vivo? Tomara que esteja, ou não, sei lá. Enfim, vamos continuar essa merda, foda-se. Agora começando a ler o que tá no PDF, que ele mandou o PDF. Há tempos que queria enviar um e-mail para você, muito tempo mesmo, coisa de anos. Eita porra. Mas sempre esquecia, ficava com preguiça ou simplesmente não sabia o que escrever. No caso agora, eu também não sei ao certo o que escrever. Por isso, o texto vai ficar extremamente confuso e mal escrito. É bom que adiciona pontos na imersão. Talvez você se sinta dentro da minha mente pseudo-esquizofrênica. Outra coisa que acho importante salientar é que esse texto vai ser muito mais um, entre aspas, desabafo do que os e-mails com perguntas que você comumente recebe, assemelhando-se mais àquela pérola do e-mail do cara de 40 anos. Você sabe do que estou falando? Sim, o virgem de 44 anos que nunca nem trabalhou. Como pretendo falar de toda a minha vida, vou resumir bastante para não ficar maçante, e também porque sou preguiçoso. Agora começando de fato. Bom, nasci numa família considerada normal, classe média, na metrópole paulista. Tenho um irmão mais velho, o qual sempre me senti inferiorizado. Quando criança, não tinha muitos amigos na escola e, além disso, passava muito tempo sozinho em casa também. Meus pais trabalhavam e meu irmão estudava em tempo integral. Eu não tinha muito o que fazer e, por isso, na maior parte das vezes, só ficava andando pela casa ou brisando na varanda. E, como é sabido, uma pessoa que enfrenta o tédio, a solidão e o silêncio passa a ser refém de seus próprios pensamentos. Por isso, eu, com 5 anos de idade, pensava massivamente sobre a morte e, com 8 anos, já pensava em suicídio. Ó, temos um mini senhorã aqui. Na época rolou um puta surto de dengue na minha cidade. Era só ligar a TV que só se falava de dengue, cartazes espalhados pela cidade sobre dengue e até na escola. Aquele jargão famoso, dengue mata, me deixava muito pensativo. Afinal, o que é a morte? Como um bicho tão pequeno e frágil consegue nos abater e causar tanto pânico na humanidade, a dita espécie mais evoluída existente? Aquilo que não saía da minha cabeça enquanto que as crianças da minha idade. Aquilo não saía da minha cabeça, enquanto as crianças da minha idade só se preocupavam em que alienígena o Ben 10 iria se transformar para derrotar o vilão. Só pensava no que consistia a morte, como nós morremos, quando nós morremos, etc. Oh, sou deep. Pior ainda, o fim do mundo. Como passei minha infância no início dos anos 2000, o que não faltava era a teoria de fim de mundo, até nos comerciais de televisão. No início, passei minha infância. Ah, então talvez esse cara tenha mais ou menos a minha idade. Ou, sei lá, talvez um pouco mais novo. Enfim, até nos comerciais de televisão, desenhos animados, enfim, várias referências ao fim do mundo. Aí a situação piorou de vez. Como o mundo iria acabar? Por que iria acabar? Quando iria acabar? E o que viria depois? A rotina era sempre a mesma, ir pra escola, chegar em casa, almoçar e pensar no fim do mundo. Na época, meu irmão tinha um videogame, primeiro um Mega Drive, depois um PS1, mas eu não dava bola, comecei a jogar mesmo só a partir de uns 6, 7 anos de idade. Imaginava várias formas possíveis, mundo explodindo, meteoro, etc. Mas o interessante é que, lembrando disso agora, eu vejo o quanto eu era inocente. Imaginava um mundo pós-apocalíptico da exata maneira como ele é hoje, porém sem pessoas. Não passava pela minha cabeça que, se a casa existe, uma pessoa construiu. Se um carro existe, alguém estudou física para montá-lo e depois um bando de peão fabricou. O Piaget, que eu estou estudando, que eu tenho aula de pedagogia é um lixo, mas Piaget fala um pouco sobre isso, que criança não tem esse processo cognitivo, esse raciocínio lógico, sabe, de criação e inversão da criação, sabe? de conseguir construir algo na sua cabeça e desconstruir esse algo na sua cabeça. Então as coisas são como são e não consegue imaginar como que as coisas vieram a ser. Isso na idade até, sei lá, 11, 12 anos, alguma coisa assim. Enfim. Continuando, não lembro muito mais que isso. Afinal, o que fica na memória é o que mais marcou. Mesmo eu tendo uma memória consideravelmente boa, é bem difícil lembrar com detalhes dessa parte da vida, ainda mais quando não se tem muita coisa documentada, fotos, por exemplo. O que posso dizer além disso é que eu sempre fui muito perfeccionista e competitivo. Na escolinha eu sempre queria terminar as lições primeiro e sem nenhum erro. Ninguém da sala ligava, mas eu por algum motivo queria porque queria ser o melhor de todos. Como se ser o queridinho da professora significasse algo. Enfim, esse pequeno trecho resume bastante o que foi a minha chamada primeira infância. Eu também tinha isso com um colega da minha sala, eu ficava disputando com ele quem tinha a nota mais alta nas provas. Só que a ironia é que as notas eram tipo ótimo, excelente, muito bom. Então não dava pra saber, tipo, será que ótimo é melhor do que excelente? Magnífico é melhor do que excelente ou ótimo, não sei, enfim. Depois disso eu comecei a jogar videogame, pelo menos na minha cabeça ficou mais ocupada, mas além disso me ajudou bastante a desenvolver partes do meu intelecto as quais não desenvolvi anteriormente. Pensar na melhor maneira de derrotar um chefão, de passar um obstáculo ou de resolver um puzzle. Não sei como se pronuncia puzzle em inglês. Tudo isso fez com que eu pensasse mais em termos práticos na minha vida, como, por exemplo, até que ponto vale a pena gastar dinheiro para tal coisa, ou até que ponto vale a pena falar X para a pessoa Y. Continuava sem ter muitos amigos na escola, porém já não ligava mais para as lições. Foi mais ou menos nessa época que eu passei a ter, entre aspas, crises de raiva por qualquer motivo besta. Enfrentei um grande problema, o um apego. Me apegava a qualquer coisa, mesmo que fosse uma caixinha de lápis. E aquilo virava o maior significado da minha vida. Comecei a desenvolver também certa mão de vaquice. Tudo que eu ganhava era meu e só meu, e eu tinha dó de gastar porque iria acabar. Porque iria acabar. Ficou confuso. Então vou dar exemplo. Se eu ganhasse uma barra de chocolate, eu não dividia com ninguém. E tinha dó de comer porque não queria que acabasse. 100% autista. Nesse sentido, sempre fui muito megalomaníaco. Grandes quantidades me chamam a atenção até hoje. Números altos sempre me pareceram bonitos. Em qualquer jogo eu economizo munição ao máximo porque gosto de ter tudo cheio. E sim, quanto mais munição. Você tá, é um ótimo candidato para aqueles caras lá, como que é o nome mesmo? Dos caras que deixa acumular uma caralhada de coisa, acumuladores, sei lá. Que você chega na casa do cara, tem lixo basicamente para tudo quanto é lado, e o cara basicamente não arruma casa há 10 anos. Enfim, em qualquer jogo eu economizo munição, e se encontro mais munição no mapa e eu não consigo pegar, eu dou um tiro em alguma coisa para pegar. Deixar item para trás me dá agonia. Isso é alto grau de autismo, isso. Foi também, Asperger, no caso. Foi também uma época em que comecei a brigar mais com meu irmão e minha família em geral. Antes eu acompanhava meu irmão quando ele ia brincar de carrinho, jogar bola, soltar pipa, assistir Pokémon, etc. Mas só acompanhava mesmo porque não gostava de nada disso. Pelo menos não de verdade. Depois que comecei a jogar videogame para valer, o pouco contato que eu tinha com meu irmão foi ainda mais minimizado, por bem ou por mal. A questão também é que a diferença de idade entre nós é bem considerável. Além disso, sempre guardei muito rancor dele. Pode ser só solipsismo ou eu que sou complexado mesmo, mas eu cresci muito com a impressão de que meu irmão recebia mais do que eu. Na Lan House ele recebia mais tempo, ele comprava mais cards de Yu-Gi-Oh!, recebia carrinhos de controle remotos maiores, festas de aniversário, etc. Hoje eu nem ligo mais para isso, até porque, como eu disse, provavelmente era só coisa da minha cabeça, mas é aquilo, para uma criança no escuro, qualquer coisa é um monstro. Existem mais detalhes para contar dessa época, mas acho que falei o mais importante, não quero alargar muito o e-mail, então continuamos. Agora um acontecimento interessante. Uma vez fui ao supermercado com meus pais e minha tia. Na frente do supermercado aconteceu um acidente em que um caminhão passou bem por cima da cabeça de uma menininha. Eita porra. Queria muito ver a cena, mas meus pais não deixaram. Assim que chegamos em casa, esperei todo mundo dormir, liguei o computador e pesquisei coisas como fotos de cérebro, fotos de acidente, etc. Passei a noite toda pesquisando. Aí o cara chegou nos meus grupos de gore. Antigos. Encontrei vários blogs gore que na época eram comuns e estranhamente estava gostando de ver aquelas coisas. Não por ser um psicopata que se alegra em ver a dor alheia, mas sim pois isso revitalizou um antigo pensamento meu e a morte. Ter contato com aquele tipo de conteúdo foi uma quebra de paradigma enorme para mim, pois até então eu era muito alienado quanto à morte, pois as pessoas à minha volta não falavam disso, por motivos óbvios. Então, ao ver aquelas coisas, eu percebi que não há idade para morrer, não existe essa de ser velho para morrer, também não precisa ser doente, estar em guerra nem nada, para morrer basta estar vivo. Bem, voltando um pouco para a sequência cronológica, na minha pré-adolescência todo mundo da escola só sabia falar de namoradinho ou nhá. Bebi água. Que é bastante natural. Eu, como é de se esperar, nunca liguei para isso. Engraçado que a forma como a minha mente funciona simplesmente não é compatível com formar uma família ou ter uma companheira, que seja, como já constatei aqui, a mão de vaquice e os intensos pensamentos sobre a morte e o fim do mundo não permitiam. Desde muito pequeno eu questionava: por que meus pais gastam tanto dinheiro comigo? O que darei em troca? Qual o sentido disso se um dia morrerei e depois o mundo vai acabar e todos vão morrer? Niilista. Linista. Um pouquinho mais tarde foi quando as coisas começaram a ficar mais legais. Descobri que eu não estava sozinho, havia pessoas que, assim como eu, eram um pouco exóticas, entre aspas. E assim eu comecei a me formar meu primeiro, entre aspas, exército. Começou lentamente, com um pequeno grupo de amigos que curtiam fazer trilhas pela mata, falar de apocalipse zumbi e conversar sobre armas e animais ferozes. Até que em poucos anos consegui formar um grupo que reuniu boa parte da oitava série da escola, conhecido como Grupo dos Moleques, devido ao alto nível de molecagem que praticavam, se é que me entende. Grupo que consistia em ter opiniões impopulares, gostava de coisas diferenciadas, etc. O Zed. No início se tratava de eu e mais quatro amigos que curtiam acampar, falar sobre sobreviver a um mundo pós-apocalíptico, questionar os normes, etc. Aqui eu boto normes entre aspas porque na época eu não conhecia esse termo. Tudo que pensava era por mim, depois de muito tempo de introspecção ou então em discussão com amigos. Usava a internet só para jogar e nunca consumi conteúdo de política, teorias da conspiração, Red Pill, que na época provavelmente nem era um termo muito usado e etc. Muitos etc. Preguiçoso é foda. Conforme o GPM, acrônimo para Grupo dos Moleques, foi crescendo e eu descobri uma coisa em mim. Eu poderia fazer as pessoas gostarem de mim pelo que eu sou. Parece óbvio, mas aquilo na época fez um boom na minha cabeça. De início foi apenas: ô, mano, tá ligado aquele maluco cabeçudo lá? E depois todos começaram a andar juntos, virou até uma religião, inventaram nomes, 10 mandamentos e eu era protegido até quando não pedia. Quando alguém mexia comigo, já logo aparecia algum seguidor pedindo satisfação. Eu, é claro, tomava proveito daquilo, não só por motivos práticos, mas também aproveitava para fazer as minhas introspecções como de costume. Foi nessa época que percebi como as pessoas podem ser manipuladas e se vendem por muito pouco. Ó, cara, você estava a ponto de virar um Charles Manson. Meu sonho virar um. Só que toda essa história de ter uma vida social muito mais intensa do que eu estava acostumado, de ter um grande grupo de amigos, me deixou confuso, aquela velha hipótese de grandes poderes e grandes responsabilidades. Mesmo sendo suposto líder, me sentia deslocado como se não de fato pertencesse ao grupo. Sempre quando nos reuníamos na casa de alguém para fazer acampamento, campeonato de videogame, jogar bola, andar de bicicleta ou simplesmente aproveitar um churrasco e bater um papo, enquanto todo mundo parecia se divertir, eu por dentro estava me torturando, quase que como se minha mente estivesse bugada e eu falando para mim mesmo: cara, desencana disso, isso não é para você, você está fingindo ser quem não é, você nasceu para ser sozinho. E foi pesquisando esse tipo de pensamento na internet que eu achei um fórum que me marcou muito, o finado VT do UOL. Famoso. Inclusive foi lá que eu encontrei o canal do Arthur Petri e por tabela o seu. Foi um tanto demorado para encontrar esse fórum, porque a internet está totalmente intoxicada com conteúdo de pseudopsicólogos e pessoas com boas intenções falando merda com seus ideais positivistas. Ah, vai ficar tudo bem, conte comigo para tudo. Então procure ajuda, pois pode ser um problema sério, e blá blá blá. Foi filtrando tudo isso que eu encontrei uma comunidade de pessoas semelhantes a mim e que ainda por cima discutiam de tudo e mais um pouco. Aprendi muita coisa naquele fórum, desde tecnologia até nutrição, fora as risadas que dava de madrugada. Realmente vai deixar saudades, porque eu nunca me senti tão acolhido. A ideia de um psicólogo nunca me pareceu boa. O simples fato de você ter que pagar alguém para te ouvir e ficar dando palpite sobre sua vida, como se soubesse mais do que você, me dá asco. E é claro, caralho, estamos ainda na metade do EME. Metade de menos do PDF. Coragem, coragem, vamos lá. E é claro, mais uma etapa da minha vida e não podia faltar mais um pouco de reflexão. Afinal, por que eu gostava tanto de passar horas e horas no fórum? Mas se ficasse algumas horas com meus amigos reais, eu me sentia cansado. Depois de tanto pensar sobre isso, eu percebi que as pessoas simplesmente me cansam. Lidar com pessoas é uma merda, ainda mais para alguém irritadinho como eu. Não importa o quanto eu seja próximo de alguém, ter contato exacerbado com ela Ou então passar muito tempo com ela me cansa, outro motivo do porquê eu não querer uma companheira, vulgo namorada. Apesar disso, eu ainda gostava da ideia do GPM. Durante um tempo eu me senti realmente importante, especial, mas acima de tudo, eu tinha uma vontade de viver como nunca antes tive. Obviamente, passando tanto tempo no fórum, eu passei a ter muito mais contato com a internet moderna. Discussões políticas eram comuns e eu, é claro, não podia ficar de fora. Como tinha noção de nada, eu fui muito tendente a seguir qualquer que fosse a ideologia que mais me parecia convincente. Porque tal pesquisa indica, então o conservadorismo é a única solução. Pronto, sou conservador. Porque tal pesquisa indica tal, então o anarcocapitalismo é a única solução. Pronto, sou ANCAP. Porque tal pesquisa indica tal, então a culpa é do capitalismo. Pronto, sou esquerdista. A grande questão é que para cada ideia havia uma outra totalmente contrária e aquilo me deixou confuso e me fez sentir muito burro. Por que caralhos as pessoas parecem ter tanta facilidade em defender uma ideia e eu não consigo defender nada? E foi dessa maneira que eu só segui o caminho mais fácil. Foda-se, o ser humano é muito merda e nada vai dar certo. Basicamente, o pensamento de qualquer jovem pseudo-niilista de merda. Outro detalhe interessante que acabei de lembrar: eu disse que ia ser um e-mail confuso. Minhas experiências online. Nos primórdios, eu tinha um PC mixuruca com uma entrada para disquete que só pegava internet discada através daquele aplicativo vagabundo do IRC. Caralho, eu me lembro disso. Mas tanto faz, nessa época eu era muito pequeno e nem ligava. Um tempo depois, com a popularização da internet banda larga, meu pai passou a pagar a internet de 1 mega aqui em casa, o que na época já era tipo, meu Deus. Gostava muito de joguinhos em flash, de sites como Clique Jogos e afins. Eu entrava muito no Fliperama. Gostava do Fliperama, falecido, eu acho. Não sei se ele ainda é vivo. Também gostava de Clube Penguin, pode zoar, mas minha paixão mesmo eram os MMOs RPGs. Nunca gostei muito. A maioria das pessoas que jogavam eram adolescentes fodidos. E eu, como eu era uma das únicas crianças de fato, eu era um alvo fácil de zoeira, do tipo, e aí, carinha, entra nesse site aqui, redtube.com. Depois eu lembro que virou febre falar dos videogames que permitiam jogar online, o tal do Xbox 360, que era mais famoso que o PS3. Não deu outra, enchi o saco do meu pai até ele comprar o tal do Xbox. Lá eu joguei muitos jogos de história também, mas é claro que o que marcou foi a experiência online como nunca tive antes. No PC eu só digitava com a galera, no Xbox o bate-papo era por voz em tempo real. Entrar numa sala de Call of Duty com 12 pessoas e todo mundo falando era mágico. Eu entendo a sensação, cara. Eu aí descobrindo as maravilhas de jogar com 50 pessoas falando ao mesmo tempo e eu podendo me comunicar com essas pessoas. E claro, como na época não tinha amigos na escola, meu refúgio era esse. Fiz alguns amigos online, sim, a maioria deles consideravelmente mais velho que eu na época. Lembro de um em específico que era um adulto já, uns 30 anos, que estranhamente gostava de jogar comigo. Digo estranhamente, pois ninguém gostava de jogar com criança por motivos óbvios. E aí eu falei uma vez que queria crescer logo, para não ser mais um fardo pro meu pai, queria me virar. Ele disse que eu tinha que aproveitar enquanto havia tempo. Esse tipo de conversa marcou bastante. Depois do Xbox foi o PS4, mas aí na época o GPM, então obviamente aí, mas aí já na época do GPM, então obviamente eu jogava com a galera do GPM. Mas ainda assim, as madrugadas de jogo online marcaram muito com as conversas brisantes. Aqui na minha região tem muitas indústrias e muitas delas abrem escola gratuita e de qualidade. Por isso são muito cobiçadas, a concorrência é altíssima e até o ensino médio a única forma de passar é por sorteio. Meu irmão passou pelo sorteio de primeira lá no prezinho e eu de todos os anos que eu tentei nunca passei, olha só. Mas isso mudou quando chegou no ensino médio, porque aí o processo seletivo é outro. Uma prova extremamente concorrida e conhecidamente difícil. Meu pai, na época, até me botou num cursinho porque queria a todo custo que eu estudasse lá. Afinal, meus pais sempre me usaram e usam meu irmão também como troféu. E ter um filho que passou nessa prova seria uma ótima oportunidade para tirar várias fotos, postar na internet e esfregar na cara dos outros. Foi um ano para mim bastante intenso, auge do GPM, acordar cedo para ir para a escola, chegar, almoçar, já pegar ônibus e ir direto para o cursinho e só chegar em casa à noite. Ligar o PS4 e ir direto para a call do GPM. Não estava ligando muito para essa prova, para mim estava bastante clara a intenção dos meus pais e na época eu já sabia que a escola era uma merda, então não faria muita diferença. Em todo caso, eu ia para o tal cursinho todos os dias para manter a rotina. Mesmo sem prestar atenção nas aulas e nem estudar, eu consegui passar na prova por ter memória boa. Fiz um trato com meu pai: se eu passasse, ganharia um PC gamer, privilégio de classe média. Assim que eu ganhei meu PC, um mundo novo se abriu diante de mim. E é claro, mais uma reflexão: Porque eu sempre achei que um videogame novo ia me fazer feliz. Quando eu tinha um PS2, achei que com o Xbox seria feliz. Assim que ganhei, tive uma explosão de felicidade. Logo veio uma saudade do PS2, e depois virou rotina. Depois, com o PS4, esse ciclo se repetiu. Mas ainda assim pensei: com o PC as coisas vão ser diferentes. Afinal, é um computador e não só um videogame. Ele me permite fazer muitas coisas. O que é verdade, sim, porém isso não impediu o ciclo de se repetir. No fim das contas, eu aprendi na pele que não adianta buscar a satisfação da vida com prazeres momentâneos. E o mais bizarro é que depois que botei isso na minha cabeça, passei a fazer coisas como ficar 4 ou 5 dias de jejum, porque assim a próxima vez que comesse ia ser muito mais saboroso. Comer todo dia deixava a comida menos gostosa, por ser rotineiro. Até hoje passo por momentos de repetição intensa, a sensação de estar vendo os mesmos vídeos no YouTube todos os dias, de comer a mesma coisa, de jogar a mesma partida de CSGO. Nada me entretém de verdade, mas eu me sinto na necessidade de repetir essas coisas. Espero que a ideia de eterno retorno de Nietzsche esteja errada, eu certamente não gostaria de repetir a minha vida. Acho que muitos ouvintes vão se. Como fala? Esqueci a palavra. Vão se identificar. Isso. Vão se identificar com o seu relato. Enfim. No PC eu acabei dedicando muito tempo aos jogos FPS. Lembro que você disse em algum podcast que um dos motivos de jogar LoL é por ter noção do jogo e ser um jogo acima da e ser um pouco acima da média. O meu motivo é basicamente o mesmo: preciso me sentir bem em algo, e a sensação de estar carregando um time de antas é sempre muito boa. Mais uma reflexão: por que jogo de FPS? Bem, isso provavelmente reflete o meu comportamento hiperativo. Ficar parado para mim é uma tarefa difícil. Direto me pego andando de lá para cá, só porque não consigo ficar sentado. Agora, voltando para o assunto ensino médio. Eu fui o único do GPM a passar para tal escola, então inicialmente estava em um ambiente hostil. Apesar disso, eu já estava numa época mais foda-se. E além disso, já estava habituado em fazer loucuras na escola com o GPM. Dei uma boa impressão aos meus novos colegas, como por exemplo, compartilhando fotos de cavalos mortos no grupo de WhatsApp da sala. Na verdade, havia um pensamento por trás disso. Com a experiência que eu adquiri, eu decidi fazer isso para de uma vez só afastar as pessoas que já não iam ser minhas amigas de qualquer jeito e atrair pessoas que se interessaram por isso. E deu muito certo, por ser uma escola mais, entre aspas, restrita, lá eu me deparei com muito, mas muito aluno pseudo-intelectual baba-ovo de professor esquerdista. E por isso comecei a pegar raiva de gente que, para explicar alguma coisa ou argumentar, sempre começa citando um pensador ou um livro. Comecei a atribuir isso à falta de ideia própria, comportamento típico desse tipo de pseudo-intelectual intelectual que se autoconsideram cultos. Lá também tinha educação socioemocional, e assim, como Setembro Amarelo, é uma hipocrisia do caralho. As dinâmicas propostas eram todas um lixo: substituir o recreio convencional por um, entre aspas, dia do abraço. Péssima ideia. Os mais populares vão ficar abraçando todo mundo só para manter a reputação. Obviamente, um abraço bem falso. Mas pior mesmo foi quando colocaram um papel nas nossas costas para que os colegas escrevessem qualidades suas. Eu realmente acho isso uma péssima ideia. Os mais populares vão ficar com um papel cheio de qualidades e os mais estranhões vão ter uma ou duas qualidades genéricas, do tipo sorridente ou legal. Se isso funcionasse, certamente nenhum aluno de lá teria se matado. Até onde sei, 3 alunos se mataram. No que começou o ensino médio, eu já passei a pensar mais no futuro, especialmente em trabalho. Como tinha garantido meu PC e já tive contato com o fórum, tive a ambiciosa ideia de ser um programador freelancer, mas rapidinho eu desencanei, pois vi que programar não é para mim. Para falar a verdade, sempre que pensava no futuro eu ficava sem saída, pois não presto para nada, e isso ainda mais hoje em dia é muito ruim. Então passei a pensar por partes. Achei que seria melhor focar primeiro em passar no vestibular, mesmo achando uma bosta, e depois pensar no que fazer. Com qualquer pessoa completamente perdida, eu não fazia a mínima ideia do que fazer. Só queria tirar uma nota considerável no Enem e depois ver para onde ir. Minha sorte é que pela minha região tem uma universidade federal que funciona de um jeito diferente. Ao entrar nela, você escolhe entre estudar interdisciplinar de exatas ou de humanas. Assim eu posso escolher um dos dois e depois ver onde me focar. Dessa forma eu não perco tempo. 2 ou mais anos só fazendo cursinho sem saber o que quer. Meu maior medo sempre foi sair da escola sem ter um rumo. No fim das contas, eu passei na universidade, mas as aulas só vão começar em junho por causa do tal coronavírus. Obviamente, também não estou trabalhando nem nunca trabalhei. Da mesma forma que ocorreu na época que queria passar para a escola da indústria, eu não estava estudando, simplesmente confiando na minha memória e em poucas videoaulas que assistia. Mesmo assim, consegui passar. Meu irmão, quando queria passar no pro vestibular, estava muito mais certo do que queria e bem mais disciplinado também. Ele sempre foi assim, na verdade. De início eu pensava nisso e me sentia muito mal, mas hoje nem ligo, porque ser do jeito que eu fiz, consegui o que queria, então tá valendo, eu acho. Agora, lembra do GPM? Então, no primeiro ano do ensino médio até a primeira metade do segundo ano, rendeu muito, no sentido de sairmos muito, etc. Mas na segunda metade do meu segundo ano do ensino médio, rolou certos conflitos, como todo adolescente. Agora, a galera lá começou a fazer merda, compravam bebidas indiscriminadamente, jovens, padrão de jovem. Gravavam vídeo bebendo, iam pra balada e etc. Isso pode parecer besteira, mas para mim foi um mundo em ruínas, pois foi uma mudança um tanto drástica, apesar de previsível. De amigos que faziam campeonato de videogame, andavam de bicicleta, jogavam bola e etc. para um bando de degenerado, e na época eu inconscientemente sentia que o meu, entre aspas, poder perdia importância. Talvez por isso eu tenha me importado tanto. Nem foi a questão da mudança de comportamento, mas sim porque depois disso o grupo não valia nada e, como eu não gostava desse novo mundo, decidi me retirar do grupo. Coincidentemente ou não, a segunda metade do meu segundo ano foi no do médio do meu segundo ano do médio foi uma das épocas, se não a mais depressiva que já passei. O que é interessante pelo fato de que eu já tinha passado boa parte da minha vida junto ao famoso trio Silêncio, Solidão e Tédio. Eu pensei que ia ser tranquilo, mas não foi. Eu sei que tem muita gente que se adapta bem e consegue se desenvolver nessas circunstâncias, mas eu estaria mentindo para mim mesmo se dissesse que eu consigo. Comecei a ter amigos imaginários. Amigos esses que eram nada mais, nada menos que eu mesmo em épocas diferentes da minha vida. Foi o momento que eu revivi muito do que eu passei e descobri uma, entre aspas, habilidade que ajuda ainda mais a minha memória, o ambiente. Por exemplo, eu rejoguei vários jogos que tinha jogado quando criança, mas prestando mais atenção no ambiente, na música de fundo, etc., descobri que, assim como o cheiro, a música serve de ótimo gatilho de memória. Ouvir músicas dos jogos que já tinha jogado faziam relembrar coisas da época em que eu joguei. Viciei tanto nisso que hoje eu tenho uma pasta no computador com mais de 2.700 músicas de jogo, trilha sonora dos mais variados jogos. Sei que muitos vão zoar dizendo que hoje em dia ninguém salva músicas no computador, que hoje é tudo em nuvem, mas foda-se. Sério, não só os jogos, aproveitar um bom ambiente é bom na vida real também. Sentar numa trilha durante a noite, só ouvir o som da cachoeira, do vento, enfim, muito bom. Enfim, é isso. Poderia e até queria ter falado muito mais, porém deu preguiça e, além disso, acho que já falei até mais do que o necessário. Falou. PS, uma coisa que andei percebendo é que tem muita gente que, assim como eu, cresceu numa família classe média e que deu certas oportunidades. Porém, ainda assim é um fudido. Muita gente da esgotosfera é assim. Isso seria uma consequência do mundo que estamos vivendo? Mais difícil de arranjar um emprego e ter uma renda decente? Segundo PS, por ter uma vida chata, sempre me vi na necessidade de um pouco de adrenalina. Por isso, coisas como paintball ou airsoft me interessam muito. Só por curiosidade, você gosta desse tipo de hobby? Já jogou ou tem uma vontade de jogar? Agora sim, falou. Caralho, que. Meu Deus, eu li. Eu achava que o cara talvez tivesse a minha idade, tivesse, sei lá, uns 27 anos, 26, 25, 24, por aí. Mas, pelo que deu a entender, o cara tem no máximo seus 20 anos, tem seus, sei lá, 19, 18, por aí. Então é só mais um ouvinte de idade padrão, eu diria. Mas, enfim, cara. Vou primeiro responder os PS. Isso seria uma consequência do mundo em que estamos vivendo, mais difícil de arranjar um emprego e ter uma renda decente? Sim. Eu acredito que no mundo moderno, basicamente, está tudo mais difícil, basicamente. Por um lado, é que assim, existe um grande paradoxo e uma grande ironia no mundo moderno. Por um lado, está tudo mais fácil, porque hoje em dia tudo, basicamente, você pode comprar. Hoje em dia, uma pessoa, tanto uma pessoa, sei lá, de classe baixa, que ganha um salário mínimo, tanto ela quanto alguém ricaço, eles podem ter o mesmo celular em suma. É óbvio que, por exemplo, a pessoa de classe baixa, ele vai ter que se sacrificar, juntar muito mais dinheiro para ter um iPhone 50 do que um rico que, tipo, cagou, peidou, saiu um iPhone 50. Mas assim, hoje em dia tem certas coisas que estão ao alcance de todo mundo. Antigamente era muito elitizado o acesso à tecnologia, o acesso a, entre aspas, informação, acesso à saúde, tá, tudo basicamente era muito elitizado, era muito, ou você nasce em classe média ou classe alta ou você não tem. Mas hoje em dia qualquer pessoa tem um celular, qualquer pessoa tem um computador, qualquer pessoa tem internet com uma velocidade aí decente, qualquer pessoa, sabe, tem uma série de bens que até quem tá lá no topo também tem. Então, assim, por um lado as coisas estão mais fáceis, mas por outro, para o pessoal da minha geração, para o pessoal das gerações aí que estão por vir, está muito mais difícil de encontrar emprego, está muito mais difícil de se desenvolver em algo, porque hoje em dia ninguém conhece, ninguém sabe porra nenhuma de si mesmo. Então as pessoas, sei lá, começa a faculdade, desiste, faz um curso que não utiliza para nada, até porque hoje em dia, desde sempre, existe muita pressão familiar para todo mostrar para todo mundo, ó, meu filho é formado em medicina, meu filho é médico, ganha 15 pau por mês. Enfim, existe uma pressão de muitos lados aí para as pessoas basicamente fazerem o que é esperado delas. E não somente isso, existe gente pra caralho no mundo, existe mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, as pessoas não param de se reproduzir. Resultado disso é que existe muita concorrência, muita abundância de tudo. Então tá muito difícil de conseguir emprego, muito difícil de você descobrir o que você de fato gosta, já que tem a tua escola fala que você deve fazer isso, teus pais dizem que você deve fazer isso, os vídeos norme de YouTube falam que você deve fazer isso, que você deve seguir seu coração. Enfim, cara, eu acho que tanto por fatores individuais, já falta de autoconhecimento, quanto por fatores sociais, que tem muita gente nessa merda, tem muito ser humano, tem muita competição para tudo, eu acho que sim. Está assim, de fato, mais difícil de arranjar um emprego, mais difícil de ter uma vida estável, mais difícil de você estar satisfeito com a tua vida no geral. Então, por um lado, sim, respondendo o teu primeiro pé, sim, eu acho que está mais difícil, sim. Mesmo para um ser humano que nasceu com tudo na mão, aí está outro problema também, nascer com tudo na mão, nunca ter que se esforçar por nada. Isso torna difícil, sabe, a gente saber o que que a gente quer, a gente ter que lutar por algo. A gente é uma geração de preguiçoso do caralho. Você mesmo no teu próprio e-mail tá a todo momento falando sobre preguiçoso, preguiça, preguiça, preguiça. A gente é uma geração de preguiçoso do caralho. Então, assim, sim, no geral as coisas estão mais difíceis, sim, na minha concepção, pelo menos. Agora respondendo o segundo PS, eu já joguei paintball há uns anos atrás, sei lá, uns 5 anos atrás eu já joguei paintball. Gostaria de jogar de novo, é bem legal paintball, mas dói pra caralho, já vou te avisando. Você levar um tiro de coisinha, de airsoft, se você não tiver protegido, meu amigo, fica um roxo fudido. Na época que eu joguei paintball, eu tinha tendências bem depressivo, suicidas, então eu fui o cara que no paintball fui na frente de todo mundo correndo, levando tiro de tudo quanto é lado, foi tacando foda-se, foi meio que o tanque do time, sabe? Vai na frente que eu protejo todo mundo, levei um monte de tiro. É legal, sim, é legal jogar paintball. Hoje em dia não é algo que eu falo, ó, caralho, nossa, quero muito. Eu acho que é legal, mas é assim, algo que eu só acho legal, não muito mais além disso, até porque, como eu disse, eu joguei paintball. Mas eu acharia do caralho, sabe, jogar paintball numa floresta, por exemplo, num monte de árvore e se protege atrás da árvore, faz estratégia, sei lá, jogar um jogo do tipo Capture a Bandeira, que você joga em jogo de FPS, só que em paintball, na vida real. Eu tenho uma certa vontade, mas não é algo que eu falo, ah, caralho. Hoje em dia eu faço mais trilha. Trilha eu faço bastante, mas jogar paintball, primeiro que é meio caro, segundo eu não tenho dinheiro, e terceiro que eu não tenho mais essa tara por paintball. É algo que eu acho legal, mas não acho assim, uau, caralho. E enfim, agora falando sobre e-mail mais diretamente, eu sinceramente eu não acho que eu tenho muito a comentar do e-mail. Você contou quase toda a tua vida aqui. Só o que eu tenho a contribuir para ti é que sobre esse lance aí de, sei lá, do teu grupo de amigos ter crescido e virado um bando de merda que só quer saber de pegar mulher e balada e bebida e tal. Cara, isso é normal, isso todas, 90 e alguma coisa por cento de todas as panelas crescem e viram isso. Não adianta, cara, não adianta. Até das pessoas que se compõem da esgotosfera, viram isso, cara. Vira sair para pegar mulher, sair para beber, sair para ficar louco, sair para fazer merda, esse tipo de coisa, sabe? Eu particularmente eu já não tô mais nessa, eu já não gosto mais disso, mas assim, é algo normal, cara. É algo normal, infelizmente ou não, todo mundo cresce e vira essa merda de querer pegar mulher, zoar. Sabe por quê? Pelo simples fato de que hoje em dia ninguém sabe conversar, todo mundo é hiperativo. E aí, por todo mundo ser hiperativo, você mesmo falou que não aguenta ficar muito tempo parado num lugar, todo mundo hoje em dia é hiperativo por uma série de fatores, que eu não vou entrar aqui porque eu levaria mais meia hora para falar. Mas enfim, todo mundo hoje em dia é hiperativo por excesso de estímulo. E aí dá nessa merda aí, todo mundo querendo sair, todo mundo querendo pegar mulher, competição para ver quem pega mais mulher na noite, todo mundo querendo zoar travesti, pegar travesti, beber pra caralho, concurso pra ver quem dá o maior PT, concurso pra ver quem cheira mais, quem usa mais droga, enfim, cara. Eu acho que existe uma série de fatores aí que influenciam nisso, mas basicamente, mais do que nunca, hoje em dia, ser jovem é isso. Então, assim, não tenho muita consideração a fazer, eu só digo que, cara, aconteceu com o teu grupo o que é para acontecer mesmo, que 90 e alguma coisa por cento dos grupos acontece, cresce e vira um bando de jovem merda, basicamente. Então, assim, cara, sei lá, não sei, segue tua vida, joga os teus jogos. E outra coisa também, tenta passar menos tempo jogando videogame. Por mais que pelo que você falou, videogame é tipo metade da tua vida, mas tenta passar menos tempo jogando. Sério, isso no futuro vai fazer uma diferença vital para você. Já começa desde agora tentando jogar menos. Por exemplo, se você, sei lá, você joga 8 horas por dia de videogame, tenta diminuir para tipo 6 e depois, quem sabe, para 5, sabe? Tenta passar menos tempo em videogame. Fazendo isso, você vai se tornar menos hiperativo e você vai ser uma pessoa que, você vai ter que procurar outras coisas para fazer ou simplesmente se conformar com o tédio, com a solidão. Você vai se tornar uma pessoa mais tolerante à solidão, tédio, silêncio, etc. Então, assim, tente passar também menos tempo em videogame ou então arranje outros hobbies. Esse que é um grande problema. As pessoas hoje em dia não têm hobbies. O hobby da pessoa é jogar videogame, é jogar computador, é matar zumbi no joguinho, é jogar FPS, MMORPG, como você mesmo disse. Cara, não que não seja um hobby, mas não é um hobby lá muito saudável. Para mim, um hobby saudável, um hobby decente que vai te ajudar tanto a curto quanto a longo prazo, é, por exemplo, leitura. Leitura eu acho que é um hobby saudável. Exercício físico, você, sei lá, academia, eu acho que é um hobby saudável. Desenhar, eu acho que é um hobby saudável. Tirar fotos, mas não fotógrafo de Instagram, pelo amor de Deus, não é essas lixo aí que a gente vê por aí, que só chama uma modelo que já é naturalmente bonita, fotografa ela com o decote mostrando metade do peito e pronto, sou fotógrafo. Não é essa merda, pelo amor de Deus. Mas fotógrafo de foto, de fato, você, sei lá, tirar foto aí da natureza, você já que gosta de fazer trilha, se meter na floresta, tirar foto de animal ou da natureza mesmo, também é um hobby que eu acho que é saudável, um hobby construtivo. Sei lá, design gráfico, já que você passa tempo no computador, tentar iniciar design gráfico, também eu acho que é um hobby saudável. Edição de imagem, você aprendeu alguma coisa, você, sei lá. Quando você for fazer trilha, você perceber as rochas e aí você estudar as rochas, quem sabe até se interessar por geologia, se interessar por geografia. Cara, tem uma cacetada de coisas aí que são hobbies, sinceramente falando, muito mais úteis, muito mais saudáveis, principalmente a longo prazo do que, sei lá, jogar videogame, computador. Não que você não possa fazer isso, mas assim, é o que eu tô falando, cara. A longo prazo, você não vai se desenvolver em porra nenhuma. O que que você vai desenvolver de ti mesmo que você pode levar pra vida prática jogando videogame? Ai, nos meus jogos que eu jogo, eu aprendi a atirar com uma UMP. Beleza, na vida real você vai atirar com uma UMP? Não, não vai. Então, assim, tenta ter hobbies mais práticos, tenta ter hobbies que você pode tanto utilizar isso para prazer, para divertimento de alguma forma, quanto também você pode utilizar para tua vida também, sabe? Para você, algo que você sinta prazer e que, tipo, que você pode até utilizar, sei lá, de uma forma de emprego, quem sabe, ou uma forma por mero que você sente tesão em aprender sobre isso, sabe? Leitura, fotografia, desenho, design gráfico, estudar pedras, estudar rochas, estudar astronomia, enfim, tem uma cacetada de coisa aí, tem uma cacetada de conhecimento aí que você pode tentar desenvolver e tal. Eu acho que seria uma maneira melhor de lidar consigo mesmo do que passar o dia inteiro jogando. Não acho que seja uma rotina lá muito saudável. Você não falou de NoFap, não falou de pornografia e tal, mas também quando o sujeito fica muito tempo trancado no quarto e não tem nenhum hobby, não tem nenhum assunto que ele sente prazer verdadeiramente em estudar e saber e correr atrás, isso também torna muito mais fácil do sujeito assistir pornografia. Cair no, sei lá, no cara, por exemplo, aí que pagou pro travesti mijar nele, meu Deus do céu. Enfim, o único conselho que eu te dou, cara, primeira consideração de que, cara, normal teu grupo de amigos ter virado um bando de degenerados, isso é perfeitamente normal e compreensível. E segundo, busca desenvolver outros hobbies, cara, tenta passar menos tempo no computador e fazendo outras coisas de preferência fora do computador. Aí essas outras coisas, o que vai ser, você que sabe, você decide, autoconhecimento é o que eu já tô falando aqui há 50 podcasts já. Mas assim, tenta fazer coisas fora do computador, tenta desenvolver uma vida fora do virtual, fora do que você já está habituado. Porque a longo prazo isso vai te ajudar pra caralho. Se você ficar só nessa de joguinho, joguinho, joguinho, joguinho, vai chegar você com seus 20 lá vai anos e você vai se sentir ainda completamente perdido, completamente tipo, o que que eu fiz da minha vida, sabe? Enfim, então é isso aí. Obrigado pelas 12 páginas do PDF. E caralho, já vai dar 1h50 e eu ainda tenho quantos e-mails pra ler? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nem fudendo que eu vou terminar de ler tudo hoje, nem fudendo. Porque já vai dar 2 horas já de podcast e eu já tô meio cansado, não acho que vai ficar legal. E pelo que eu tô lendo aqui do título, já dos e-mails, não parecem ser e-mails que dá pra eu responder em 5 minutos. Parece. Inclusive tem um aqui falando do atentado de Suzano. Sou, entre aspas, cúmplice do atentado de Suzano. Esse daqui promete ser bom. Mas, enfim. Eu acho que eu não vou ler mais nenhum, sinceramente, porque, como eu disse, parecem ser e-mails que eu vou demorar um tempo pra ler. Já tá com 1h50, acho que já tá ótimo já de tempo. Então, assim, esse não vai ser o último podcast, pelo menos não pré-dá um tempo disso daqui, então podem contar que essa semana aí eu vou gravar mais um. E esse mais um vai ser só com leitura de e-mails, não vou mais ficar 40 minutos falando da minha vida pessoal. Então, o próximo podcast eu vou só ler e-mails para já tentar ler todos os 8 e-mails e acabou. É isso, e aí depois dá um tempo, então é isso. Então, bom, essa semana aí eu vou tirar um dia, vou tirar, sei lá, uma horinha e meia pra tentar gravar, ler o que me mandaram. Espero que não tenha mais nenhum de 12 páginas, que senão é capaz de eu ter que dividir em 3 partes a leitura de e-mail, meu Deus do céu. Então é isso. Até o próximo podcast que eu já vou gravar logo mais. Podem me xingar, podem me falar que eu sou um arrogante, filho da puta do caralho. Não é que eu sou arrogante, cara, é só que eu tô com quase 30 anos, cara. Se você tem na casa dos 30 anos e você não tá pensando na tua vida de maneira mais prática, de maneira o que que eu tô fazendo da minha vida, eu sinceramente eu acho que você que deveria colocar a mão na consciência ao invés de me acusar de tá querendo construir alguma coisa. Cara, você quer o quê? Chegar nos seus 30 anos vivendo ainda na putaria, 30 anos aí vivendo aí balada, curtição, pegação, travesti, drogas. Pelo amor de Deus, cara, bota. Vira adulto, cara. Enfim, até o próximo podcast, que logo mais vai ser, gravando o resto dos e-mails. Beijos, abraços, falou.